Mega Nostálgica, o mais refinado conteúdo da internet. E aí galera, começa agora mais um Gavistática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá, nossa. Desafinou, hein, filho? Foi, ai, que horrível. Ah, vai ficar assim mesmo. Com o Aiken Frost. Vai. E aí, galera? Com o Goldfield, nossa presença acadêmica mais uma vez aqui. Boa noite, gente. Boa noite, né? Boa noite. Depende do horário, né? Bom dia! Boa tarde! Boa noite! E o Hugo Soares aqui do Pauta Livre está aqui com a gente. Fala, galera. Prazerão. Pra falar dos jogos, né? É bom a gente falar um pouco de jogo, né? Porque é uma coisa que a gente curte, assim. Acho que tem pouquíssimos Gavistáticas, né? Que a gente falou de videogame. E hoje a gente vai falar daqueles, os que sugam a nossa alma, né, cara? É o jogo que você deixa de fazer a barba, deixa de cumprimentar a mãe, né, velho? Pra jogar. Você deixa de comer, né, cara? Falta da aula, não sai no fim de semana. Oh, né? Se bem que pra faltar aula não precisa de muita desculpa, né? Pelo menos quando você tá no colégio, você é moleque garoto, né? Larga as visitas na sala quando vem visita pra jogar, né? Deixa a namorada sozinha pra jogar, é isso aí, são esses jogos. Eita, que eu senti agora uma pontada aqui. Rancor. É mais ou menos isso. Já que você já deu a deixa aí, Fly, como é que é essa história aí de você ter deixado a Vi de lado por causa do jogo? Ele gosta, né? Olha só. É, ele pegou no ar, né? Vamos começar com a mais humilhante. Só pra começar, é o jogo que eu conhecia boa parte do pessoal do Gavistática, né, velho? É. Só aqui mesmo tem três pessoas, né? É verdade. Tanto a Vi, o Aiken e o Gold, a gente se conheceu meio que através desse jogo, né? Que é o Resident Evil. Série, né? Não um jogo. Série, né? Que não é só um jogo, né? E a gente acabou se conhecendo pelo fórum de Resident Evil. E esse jogo, velho, o Resident Evil 1 lá do PlayStation 1 mesmo, eu zerei de todas as formas possíveis. Eu devo ter zerado aquele jogo, sei lá, acho que entre 50 e 100 vezes. Eu joguei tanto que... É porque você tinha um jogo só ou porque você gostava muito? Velho, eu não sei. É porque eu acho que na época eu não tinha um PlayStation 1, na verdade. Eu tinha um Sega Saturn, que é o primo pobre, né? Eu não tinha pirataria. Não sei se não tinha pirataria ou se não era popular pirataria na época. Tava começando, né? Você não conhecia esse mundo? É, eu não conhecia as maldades do mundo. E eu gastei R$80, que hoje já é meio caro. E naquela época, então, pagar R$80 em um jogo era um absurdo, né? E eu tinha que fazer valer a pena aqueles R$80. Eu joguei muito, cara. Esse jogo me tomou boa parte da minha vida. E os outros também, né? Da série Resident Evil. Até o 4, né? Que eu joguei mesmo, assim, do 1 até o 4. E o 4 é que tá a parte aí que o Aiken citou, que o meu vício foi muito foda, velho. Eu lembro. Lembra e guardou mágoa. Oh. É, né? E pelo eu lembro que ela falou, né? É. Eu comprei pela internet o jogo, ele chegou acho que numa sexta-feira, velho. Num final de semana que meus pais foram pra Recife, tipo, na época eu era meio molecão ainda, meus pais controlavam ainda videogame, né? E eu fiquei sozinho em casa. Nossa. Porra, no final de semana tem 48 horas, eu acho que eu tava com umas 25 horas de jogo, cara. No domingo, velho. Caraca! E na época eu tava começando assim a falar com a Vi, a gente já tava assim quase namorando, né? E por pouco a gente não começou o namoro por causa do jogo, né, cara? E ela perguntava, você não vai entrar na internet hoje? Eu, não. Tô jogando. Caraca, maluco. Agora a pergunta que não quer calar. Quanto tempo tem isso? Tá enrolando a menina bonita, hein, cara? Velho. Resident Evil. E aí, Gold? O que você tem a falar sobre Resident Evil? Eu sei que foi um jogo que fez parte da sua vida também. Resident Evil. Eu, na época do 1, 2, 3, principalmente do 3, né, foi o primeiro Resident Evil que eu joguei, eu entrei numa espiral de isolamento do universo, cara, de tanto que eu jogava esse jogo. Cara, chegou ao ponto que numa semana eu zerei o Resident Evil 3 8 vezes. Meu Deus do céu. Os jogos que eu jogava, assim, que eu gostava muito, assim, tipo, eu zerava, tipo, 3 vezes, tipo, no modo fácil, médio, difícil, e tem, depois abre aquele modo vou te fuder, sabe? É. Mas nunca esse tanto de vez aí, não. Você tá louco. Ah, não. Quando eu era moleque, eu era desgraçado, cara. Eu nunca joguei Resident Evil, cara. Não vou falar assim. Eu joguei uma vez mas nunca achei a jogabilidade daquilo legal. O pior, não, mas é o que eu falei pro Aiken. A jogabilidade sempre foi uma merda, mas sei lá, a gente gostava, não sei porquê. Resident Evil nunca foi bom de jogabilidade, mas sempre foi bom de história, eu acho. Eu acho que eu até falei pro Aiken uma vez. O pior inimigo do Resident Evil não é o zumbi, não é o Tyrant, não é o cachorro. O pior inimigo é o jogo, né? É a mesa que te bloqueia, é a pilastra, tá ligado? Que você quer fugir do zumbi, a pilastra fica te bloqueando, você não sabe. Contribui pra sensação do jogo, pois né? Pois é, né, velho? A frustração. É, mas é. Eu acho que os Resident Evil antigos eram muito bons como jogos de terror por causa disso. Eles simulavam aquele lance de pesadelo que você fica preso em tudo. Sabe? Uhum. Desespero, né? É. Ah, não. Desespero pra mim maior. Como é que chama aquele jogo? Acho que chama... A tradução dele é medo. Como é que é o inglês dele? Esqueci. Fear. Ah, isso sim é jogo de dar o cagaço, tá? Foi mal, mas... Na capa do jogo, atrás do jogo, ficava assim... Joga de fones de ouvido, sabe? Uhum. Cara, isso não dá certo, cara. Tipo, era jogar com músicas... Músicas felizes, gente. É, sabe? Com essa coisa, músicas da Xuxa. Meu Deus, ia ser mais assustador ainda, cara. É mesmo, velho. Verdade. Mas eu nunca joguei Resident Evil, não, cara. Eu nunca curti muito, não. A última vez que eu joguei Resident Evil foi quando eu tava trabalhando numa agência e aí o pessoal comprou um monitor gigante 3D, sacou? E aí veio o demo do Resident Evil 3D. Cara, isso aí foi massa, viu, cara? Porque vinha zumbi pulando do monitor, foi bem foda. Eu já não sou fã como eu era antigamente, não, sabe? Antigamente eu era muito fã mesmo, era meu jogo favorito. Até falava, cara, quando sair um filme de Resident Evil vai ser pra ganhar Oscar. Caraca. Eu ia falar isso agora, cara. Que filme merda, né, cara? Foi muita decepção. Pelo amor de Deus, cara. Cara, mas um jogo que tomou a minha vida foi Super Mario de Super Nintendo, cara. Sério. Aquele, o Mario World, né, cara? Pô, esse é bom, esse, cara. Esse eu falaria dele também. Tomou a minha vida. Eu ficava, tipo, dias e dias jogando essa merda, sabe? Eu jogava, eu e um tio meu, na época não tinha videogame, né? Eu ia pra casa sempre do meu primo, tipo, o meu tio deu um videogame pra ele que ele jogava, entendeu? Aquela coisa de pai que quer ser criança e dar um videogame pro filho e pôr um filho pra dormir e vai jogar, sabe? É. Ah, mas é isso que eu vou fazer com meus filhos. Ah, eu também, é certo. E aí, cara, a gente já ficou umas 30 horas jogando Super Mario. Era alucinante, cara, jogar Super Mario assim. Pode ter. Sabe por que a gente ficava muito tempo jogando? Porque a gente comprou aquela fita pirata que não salvava o jogo, sacou? Nossa! Sei qual é. Tipo, você desligava o videogame, já era. Começava tudo de novo, entendeu? E a gente ficava vendo quem abria mais fases, sacou? Cara, era muito estressante essa parada de desligar o videogame e tudo embora, sabe? Mas tomou minha vida assim muito. Eu cheguei a abrir, não sei nem quantas fases tem Mario, mas eu cheguei a abrir 92 fases. Nossa, em Mario. Nossa, porra! O pior é que o meu era original. Você vê, né? O gamer daquela época, eu não sabia o que era salvar jogo, né, cara? Então, já teve uns dois dias que eu deixei o videogame ligado e fui dormir, tá ligado? Pra jogar no outro dia, pra não perder o meu progresso. Ah, acontecia também, às vezes você salvava, mas apagava, dava defeito na fita. É, velho, porque não era... Aquela tecnologia era muito rústica, né, velho? Tem horas que se você tirasse o cartucho, parece que o save... Ficava no videogame. Ficava, né, em algum lugar, tá ligado? Ele ficava no ar, assim. É. Como tentar aproveitar o máximo do jogo. Principalmente os de PlayStation 3 que te enfiam uma faca na sua barriga pra você comprar um jogo, né? Porque é muito caro, né, velho? E aí eu tava jogando Mirror's Edge, né? Mirror's Edge, não sei como é que fala o nome desse jogo. Mirror's Edge. Aquele jogo de parkour, né? Sim, sim. Eu zerei o jogo sem dar um tiro em nem ninguém, cara. Só na porrada, sabe? Pode crer. Cara, e tipo, é difícil pra caralho, velho. Tem uma fase que você fala, eu tenho que pegar uma arma e dar um tiro em alguém, pelo amor de Deus, cara. Mas aí, tipo, todas as fases você passa sem... matar ninguém no tiro, cara, e aí perde a graça do jogo. Aí teve uma vez que eu peguei uma arma sem querer e atirei, cara, e acertei um cara. Tipo, eu deletei o meu save e comecei tudo de novo. Caraca! Velho, mas isso, cara. Isso mostra que você é um gamer hardcore, velho. Eu costumo fazer esse tipo de coisa também. Geralmente, depois que eu zero o jogo, eu não gosto apenas de colocar dificuldade maior. Eu gosto de impor limitações. Por exemplo, no Max Payne, eu cheguei a querer não usar o slow motion nunca. Tem horas no Max Payne que é muito difícil você passar sem slow motion, né? O único jogo que eu não zerei em todos os modos, assim... fácil, médio, difícil e o modo vou te foder, sabe? Foi Black, cara, do PlayStation 2. Esse jogo é foda. Ah, um jogo de primeira pessoa, né? É, esse jogo é foda, mas o mais difícil dele, tipo, o cara te dá um tiro, você cai, morre, entendeu? Não dava pra zerar o jogo. Eu nunca zerei Black. Cheguei na última fase, mas acho que eu perdi a paciência pra passar ela. Porque a última fase, você deve matar umas 300 pessoas em uma sala, cara, e tem dois caras de míssel. Você não sabe de onde vem os míssel da bazuca, sabe? Ah, esse é o tipo de jogo que me irritaria se eu jogasse. Black é tenso. Esse jogo, cara, ele tem... Ele acho que foi um dos melhores, assim... impactos, assim, de tiros que eu já vi, cara. Que você pega um 38, cara, mas o bicho é uma bitela. Ah, velho, isso é foda. A arma é grande. Cara, você dava um tiro no sujeito, o cara voava 3 metros pra trás, sabe? Caraca! Era sensacional você dar um tiro, cara. Isso é um orgasmo visual, velho. Isso, é bem isso. Eu gosto de jogo assim. É engraçado, até eu vou até entrar um pouco aqui em contradição em relação ao que eu falei do Resident Evil, né? Mas eu gosto de jogo, quando é de arma, de tiro, assim, que você pega uma arma, o som é um som foda, aí você sente o impacto da arma. É. E se você vai jogar aquele Resident Evil 1, você pega uma bireta, a bireta faz... Arma de bolinha, né? Mas, Fly, eu lembro que no 2, quando você customizava as armas no jogo do Leon, dava uns barulhão também legal. O 2 ainda nem tanto, o 3 já deu uma melhorada boa, mas no 1, cara, é muito escroto. Mas esse você dava uns tiros, cara, era muito sensacional. E o legal é que eu jogava no PlayStation 2 e eu tinha um home theater aqui 5.1 e era legal pra caralho na parada, cara. Tipo, se eu escutasse tiro atrás das caixinhas, as caixinhas que estavam atrás de mim... Ah, sim, isso é foda. Cara, eu podia virar que tinha gente atirando atrás de mim, sacou? Uhum. Isso era muito foda, isso, cara. Isso é foda, o som do jogo era muito perfeito, cara. Muito perfeito. Não, isso é muito... Ele é considerado um dos melhores jogos do Play 2. E isso aí que você falou é verdade, que a estrela do jogo não são os personagens, nem a história, são as armas mesmo. O jogo é focado nas armas. Cara, eles têm história nenhuma, cara. Você é matar os outros, sacou? Agora, o jogo que eu vou falar aqui, cara, eu tenho certeza que todos os homens aqui já jogaram por ter ela no jogo. Tomb Raider, velho. Lara Croft. A mulher deformada, né? Cara, eu joguei, mas eu não gosto não, cara. Cara, o pior é que eu joguei isso minimamente, assim, em Tomb Raider. Eu já joguei todos, velho. Eu acho que na época eu joguei o Tomb Raider também foi mais pelo ícone mesmo da Lara Croft. Porque o jogo em si era... Eu achava um pouco frustrante, velho. Tem horas que você chegava num labirinto, pô, que simplesmente não fazia sentido pra onde você tinha que ir. Aí você era obrigado a olhar um detonado. É um jogo que te frustra muito. Todos que eu já joguei, assim, eu fechei o jogo, sabe? Mas o último que eu joguei foi do PlayStation 2. Tomb Raider, Legends, não lembro o nome exatamente. É o Legends, isso mesmo, Play 2. É bom pra cacete, mas assim, o jogo é rápido. Começou PlayStation 2, tem muito mais filme do que jogo, e o 3 então nem se fala, né? E aí o jogo é muito curto. É muito assim, você é mongoloide, vou te ensinar como é que joga, sabe? Ah, velho, isso é um saco. Isso dá raiva, cara. É, tipo, você vai pular um negócio, dá pause, aperte quadrado. Aí na hora que aperta o quadrado, aí dá pause, aperta X. Pô, eu não sou retardado mental, cara, sabe? Eu acho isso muito anticlimax. Ah, mas isso o jogo todo faz, tipo, não tem modo. Não, no início, vamos pôr assim, nas duas primeiras fases, é pra você aprender os movimentos, sabe? Isso é chato. E o jogo tem 8 fases, sabe? Ah, que bom. Nossa. É isso que eu tô falando, é muito estranho, mas o jogo é muito bem feito. Tinha um do PlayStation 1 que começava você controlava a Lara moleca ainda, assim. Acho que é o 4. O 4, acho. Acho que é. Ela com... Não sei se é o pai ou é um mentor, alguma coisa assim desse tipo, ensinando. É o mordomo. Parece a história do Batman, né? Ou a história da Lara Croft, né? Tem muito. Ela é a mistura do Batman com Indiana Jones. É bem isso mesmo. Verdade. Pô, definição foda. Não, isso não é segredo pra ninguém. Pelo menos essa parte de Indiana Jones, se não me engano, os próprios produtores já falaram uma coisa desse tipo, assim, que eles tinham muito do Indiana Jones mesmo, né? É, mas ela é bem Batman também, sabe? Uhum. Perdeu os pais quando era pequena e tem um mordomo. Sabe? E é rica pra caralho. É isso, é bem isso. É igualzinho o Batman. E tipo, em vez de aproveitar a riqueza, vai pros cantos mais esquisitos. É, né? Ela só não se veste morcego, porque ela não ia ficar tão gostosa igual ela ficava no jogo. Pode ser, né? Ah, cara, mas Tomb Raider foi um jogo que, tipo, eu sempre achei meio frustrante, assim, porque eu achava muito travado a jogabilidade. É sabe? Bem durão mesmo, né, cara? Uhum. É, aí nunca me atraiu muito pra jogar. Eu lembrei agora que vocês comentaram mais cedo sobre deixar o videogame ligado, né, que o Flyfish falou e tal. Cara, teve uma época que eu e meu pai, a gente ficou agarrado, assim, no Doom de Super Nintendo. Ô, Doom, legal. Legal, da fitinha vermelha. Tô ligado. Porque... Tinha Doom pra Super Nintendo, cara? Tinha, cara. Era uma fita vermelhaça, assim. Tinha. Eu nunca joguei. Não lembro se o gráfico era escroto, mas... Não, mas Doom até no PC... Cara, era muito feio aquele gráfico, né? Era tipo uma bola de carne moída com uma arma, cara. Exatamente. Era isso, sabe? Vinha monstro... Não, não era monstro. Era uma bola de papel amassado, entendeu? Mas era foda pra época, né? É, não. O jogo era feio pra caramba. Mas assim, cara, eu e meu pai, a gente entrou... Pô, sem limite, cara, de jogo. A gente não parou de jogar esse jogo. Não, e a gente nunca conseguiu zerar, cara. Porque, assim, o jogo é gigantesco. Não tinha password no Super Nintendo? Não lembro se tinha. Não, não tinha. O Doom não tinha. Eu não sei se era alguma parada bugada que na locadora a gente pegava, né? Uhum. E, assim, tinha uma parada, tipo, que eram os níveis de dificuldade... Só que assim, o nível de dificuldade, quando você ativava, você começava na fase lá na pariu, na frente, sim, do jogo, sacou? É bizarro. Ah, cara, o nível de dificuldade fazia pular o... É. Eu não sei como é que você conseguia distinguir uma fase da outra, porque essas eram todas iguais, sabe? Não. Era assim, a única diferença era uma que tinha larva e a outra não tinha. É. Mas era isso, cara, era bem igual. Não, mas aumentava o tamanho dos mapas, tinha umas criaturas diferentes. E quanto mais pra frente no jogo, aumentava a quantidade das criaturas mais poderosas, né? Dos bichos mais fortes. Chegava num nível que você começava numa fase assim, que era um jardim, uma coisa assim, né? Uma área toda aberta, com dois bichos, que era tipo uns beholders de D&D, com umas cabeças flutuantes, assim. Dois que ficavam jogando as bolas de fogo. Beholder. Cara, eu entendi dois bichos. Eu falei, mas era quase isso mesmo. Pareciam mais duas almôndegas, assim, era tipo duas bolas de carne, isso aqui. Cara, eu vou falar um jogo que comecei a jogar em início de novembro. Batman Arkham City, cara. Ah, caraca. Esse jogo eu quero jogar. Cara, consumiu a minha vida. Eu parei de trabalhar, sacou? Tipo, quase foi mais ou menos assim, pedi demissão pra jogar, então. Caraca. É sério, cara. Acho que foi o melhor jogo que fizeram em 2011. Chama Batman Arkham City. Ah. O jogo é foda. Cara, você não consegue parar de jogar. Eu não joguei esse jogo, mas eu tenho como ter uma ideia, porque eu comecei a jogar o Arkham Asylum mês passado. Só que eu dei uma paradinha pra depois falar de outro jogo que eu... Mas o Arkham Asylum também é muito foda. Aquele sistema de combate, velho, ele é, ao mesmo tempo, ele é simples. Se você mudar um pouco a dificuldade do jogo, ele vira hardcore. Cara, o Arkham Asylum, assim, a história dele é bem melhor do que a do Arkham City, sabe? A história é muito melhor. É... Eu posso contar a spoiler do jogo? Não. Não? Ah. Tampos ouvidos. Tampos ouvidos, claro. Não, porque ele quer jogar. Eu também quero jogar, não joguei. E o Gold é viciadaço, tá, velho, no Batman. É, exatamente. Mas assim, a história do 1 é bem melhor. A história do 2, assim, aquela continuação, mas é uma história, assim, muito aberta, assim, sabe? Fica muito vaga, que tem, como eu até ouvi Matando Robôs Gigantes falando desse jogo, do Arkham City, né? Tem muitos vilões e não é muito bem explorado, sabe? É, o 1 é mais fechadinho, sacou? Pode crer. Mas a jogabilidade do Arkham City, cara, melhorou, tipo, 50% do Arkham Asylum. Já é boa, né? É, parece, por tudo que eu vi, assim, sobre esse jogo, parece que é pela primeira vez eles estão fazendo um jogo digno do Batman, né, cara? Você realmente se sente o Batman na hora que você joga. Cara, você jogo. Quer sair na rua de capa e bater em um monte de gente, sabe? Pode crer. Cara, mas é foda demais o jogo, velho. Que eu não sei, assim, sabe aquela coisa, não poder dar spoiler igual eu acabei de pedir, não deixar? Mas o jogo é muito bem estruturado, assim. O Coringa, cara, é aquele Coringa insano, maluco, desorientado, que te faz rir no jogo, cara, de tão bom que é o jogo. A história do jogo é muito boa. E a vantagem, tem hora que você tá tão bom, assim, você já pegou tão a manha no jogo, que você consegue bater em 30 vilões sem tomar um soco, cara. Tipo, isso é uma coisa que eu acho, assim, que eu até vou desenvolver mais durante o programa, que eu acho legal. Eu acho que até o Afonso Solano já falou também, que é aquilo. Hoje tem muito esse negócio, aquele sistema meio RPG do você evoluir o personagem. Eu acho legal isso, você evoluir seu personagem, mas eu acho legal você também se evoluir jogando, sabe, cara? Aham, justamente. Porque você acabou de comprar o jogo, aí tá jogando agora a primeira fase, você tá jogando de uma forma. Daqui uma semana, velho, você vai estar muito melhor, né? Você já tá jogando bonito, né, cara? Isso eu acho legal. É. Assim, eu fechei o jogo do Batman em 3 dias, sacou? Eu não tinha feito 100%, né? Finalizei o jogo, eu não vou contar o final, mas o final é foda pra caralho. É digno de filme, sacou? Vale a pena total comprar o jogo. Vale os R$200 aqui, comprar lá fora, vale o preço do PC, qualquer coisa. É muito bom. Pode mesmo. Crer. Pelo que eu vi, assim, você falou que a história do Arkham Asylum é melhor do que a do Arkham City, né? Pelo pouco que eu joguei do Arkham Asylum e pelo que eu vi do Arkham City, parece que o Arkham City, ele é mais cara de jogo e o Asylum é mais cara de filme, né? É bem isso, sacou? É porque isso. O Arkham City já é aquele negócio mais mundo mais aberto, você pode fazer as coisas meio fora de ordem, né? Totalmente fora de ordem. Você pode fazer o que você quiser fora de ordem, praticamente. O Arkham City é uma região de Gotham que foi isolada, né? Não tem isso daí? É isso. Você fica ali. Uhum. Cara, eu queria um jogo que desse pra explorar Gotham City inteira. Eu não duvido que se tiver uma... Eu não sei como é que termina o Arkham City, mas se tiver uma continuação, eu não duvido que eles tentem fazer isso, né? Então, porque a tendência agora tá de mundos abertos, uhum, né? De você poder explorar tudo. Considerando o que Nego fez com o GTA, né? Os GTAs mais recentes aí, de cidade gigantesca, você explorar área enorme assim. Pô, imagina, você coloca o Batman no Batwing ou no Tumblr da vida. Porra, ia ser do caralho, cara. Ia ser foda mesmo. Não, pra mim, isso daí seria o jogo definitivo do Batman. Você poder explorar a cidade inteira. Eu acho que é questão de tempo, velho, pra eles fazerem jogo de super-herói, jogo de qualquer coisa desse estilo. Porque eu acho que é o que tá virando tendência. Você vê aí, pega o Fallout 3, o Skyrim, que se eu não me engano, os dois ganharam melhores jogos do ano, né? O pessoal curte mesmo, né? Já dá pra ver. Isso dá aquela imersão, assim, na história, né? Quando você faz parte daquele mundo. Skyrim, que diga-se de passagem, é um jogo praticamente infinito, né? Eu vi alguns gameplays desse jogo. Esse jogo é aquele que até o Jovem Nerd fez. Que vinha ao bicho vindo, né? Que eu chorei de rir, muito bom. Eu não acho legal esse tipo de jogo. Não é pra mim esse tipo de jogo, sacou? Eu gosto, sei lá, cara, sei... Tipo, coisa mais moderna, sabe? Assim, o jogo parece ser bem interessante, mas não curto muito o jogo medieval, assim, sacou? Eu já sou o contrário. Eu já não gosto muito do jogo estilo Batman e adoro estilo Skyrim. Tanto que eu tô com várias horas de Skyrim, já perdi as contas de quantas horas eu tô jogando. A propósito, teve até uma cena ridícula, né? Vocês me zoaram aí agora há pouco do Resident Evil 4. Teve uma cena ridícula que essa menina tava viciada jogando aí, trocentas horas com o notebook no colo, jogando. Aí eu vim pro meu quarto aqui de boa, né? Daqui a pouco eu vejo ela passando no corredor, mancando assim, porque tava com a circulação da perna dela foi embora, tá ligado? Nossa! O notebook no colo. Ela quase caindo assim, mancando. Isso. Patético, né, velho? É nessas horas que a gente vê que o tema desse Gabi Estática faz sentido. De jogos que sugam a vida, né, velho? É bem isso, cara. Eu até tuitei, velho, na hora. Ai, o Caio cara. Braga falou, cara, não tem como filmar isso, por favor? Filma pra mim, velho. Porque eu queria ver, ah, né? Ah, meu, esse negócio de lesões aí jogando. Quando eu jogo games de luta, cara, eu machuco toda a minha mão. Cara. Nossa, o polegar vai pra caralho, né, cara? O polegar fica cheio de bolha. É. Exatamente. Cara, a melhor coisa que fizeram é porque quando você tem lá o PlayStation 1, PlayStation 2... Jogos de luta, tipo Street Fighter, Mortal Kombat, essas paradas, você não tinha a opção de jogar no analógico, né? Até às vezes tinha, mas era muito escroto naquela época, velho. O analógico era muito difícil jogar. Tem, mas a maioria dos jogos não tinha gente, tipo, vou dar um Hadouken, sacou? Não dá pra fazer, não tinha como você jogar no analógico. Uhum. Era só no direcional ali normal, mesmo tradicional, que te dava bolhas no dedo de estourar e você, depois, foda-se a bolha e continuar jogando. Coloca um band-aid, tá tudo certo, né? E seu dedo começar a sangrar, sabe? Depois começaram a falar, colocar os jogos pra jogar no analógico do PlayStation ou do Xbox. Isso é sensacional, cara, sério. Nunca mais tive bolhas no dedo. Nunca mais, velho. Nunca mais. Cara, eu odeio jogar no analógico. Cara. Eu também. Pô, eu pego a minha camisa, tiro a camisa e coloco em volta da mão, sacou? Cara, eu já usei isso. É uma tática excelente. Eu já fiz isso, mas não deu certo. Eu fiquei com bolhas do mesmo jeito. Você começou a jogar tanto que fez bolhas na camisa, né? Na camisa, né? Rasgou a camisa, né? Rasgou, Mas eu também, eu prefiro o direcional normal, jogo de luta. Ah, não. Eu acho o analógico, parece que você tá no fliperama, sabe? Outro jogo que consumia minha vida no fliperama era X-Men versus Street Fighter. Nossa, cara. De todos esses de luta de fliperama, esse daí foi o mais foda aí, que eu acho que também mais me consumiu. Cara, né? Tipo, eu roubava pratas do meu pai e da minha mãe pra ir jogar fliperama. Tipo, qualquer prata de 20 centavos, prata de 10... 25, 50 centavos. Achava, já era, cara. Eu já se pegava a bicicleta e ia pro fliperama, cara. Fliperama, velho, eu acho que dá pra você fazer até um trabalho de conclusão de curso de psicologia, fazendo todo um paralelo com as drogas, velho. Porque nessa época foi foda. Verdade. Ficar desesperado, assim, eu comprava, sei lá, 5 fichas, acabava, isso eu sozinho, né? Eu até tinha amigos, mas quando meus amigos não vinham, eu ia sozinho mesmo, né? No Forever Alone. Comprava 5 fichas, disse, não, 5 fichas é o preço da minha diversão. Eu acabava as 5, eu comprava mais 10. É bem isso mesmo. Caraca. Acabava as 10, eu comprava mais 15. É o vício da droga, é bem isso mesmo. É mesmo. E depois eu chegava assim, cara, eu não tenho mais dinheiro. Mas meu amiguinho falou que a ficha da Coca-Cola, da latinha da Coca-Cola, funciona. Eu começava a tentar, mas nunca dava certo. Em tempo de você ir preso, né? Não, eu tentei fazer o truque do Mickey, era do Pica-Pau também, de botar uma cordinha na ficha, mas eu botava, porra, não voltava depois. Nossa, cara, que desgraça. Cara, outro fliperama que consumia a minha vida era Cadillac Dinossauro. Nossa, esse também, velho. Esse eu fui viciado também, cara. Muito isso bom. Era foda. Cadillac Dinossauro era muito bom. Depois eu achei uns emulador pra PC, cara. Eu tenho ele aqui no cara, meu PC. Cara, tipo, não faça isso, sabe? Você não vai viver mais, entendeu? Não dá. Tive uma época assim já. Cara, jogo foda de corrida pra mim, que até hoje não existe um jogo de corrida melhor. Já sei o que você vai falar, você velho. Sabe, é Rock'n'Roll Racing. Eu já sabia que você ia falar isso. Rock'n'Roll Racing. Não, Top Gear do Super Nintendo é foda. Ah, não, cara. O Rock'n'Roll Racing é o melhor de todos, cara. Aquele jogo é foda. Eu vou só falar uma coisa. Você bota a musiquinha desse jogo aí que você falou. Eu nunca joguei esse jogo, sério mesmo, nunca joguei. E bota a trilha sonora lá do outro lado do Top Gear. Você cara, começa na hora, velho. Trilha sonora do Rock'n'Roll Racing é Paranoid do Black Sabbath. Born to be Wild. Pronto, acabou. O Top Gear é uma merda. Rapaz, Rock'n'Roll Racing é o melhor jogo da história. Eu nunca joguei esse, não. Porra, eu posso ter jogado e não tá lembrando. Você sabe o Mario Kart? Sei. É um conceito parecido, só que você vê a câmera, não é de trás do carro, né? É uma câmera meio assim, de meio de cima. É meio panorâmica, meio né? Uma coisa meio assim. É, não lembro mesmo. Esse daí eu não lembro. Existe até um jogo muito parecido com Rock'n'Roll Racing, que eu tenho até dúvida. Eu não sei dizer se ele é melhor ou é pop. Pau, não sei. Que é aquele, o Bike Mice, né, cara? Que era o... Sabe aquele desenho do Esquadrão Marte, que tinha os ratos, os motoqueiros? É um jogo de corrida desses caras, assim. É no mesmo estilo. É no mesmo estilo, é a mesma visão. Tem a trilha sonora tão foda quanto o Rock'n'Roll? Não, tão foda não. Então, me não, desculpa. Então não é foda, né? Ai, quem foda então é não é foda. Se não tem Black Sabbath, não Black Sabbath em MIDI, cara. Hugo, arranja esse jogo no emulador. Só que você quer dizer que eu tenho vontade de comprar um Super Nintendo, cara? Pode crer. Ia ser engraçado. Né? Ligar o Super Nintendo numa TV de LED, né? Ia ser foda, né, velho? Ia ser bizarro, o jogo ia ficar destruído, né? O gráfico do jogo ia... Tinha que ser na TV de tubo mesmo, não tem jeito, não. Eu tenho que falar de PlayStation. Tinha os jogos das Olimpíadas, brother. Aquilo era foda pra caralho, velho. Puta merda, cara, você tá de sacanagem. Bom, mas o PlayStation, na verdade, ele era uma modificação lá do Nintendinho, né? Ou era o Atari, sei lá, uma parada assim. Era de porra nenhuma, cara. Era um jogo daqueles que vinha naquele joguinho de mão, assim, que nem colocou 150 bilhões de jogos daqueles no aparelho. E tinha um formato de play. É. Né? Não, sério, o PlayStation era foda, velho. Tinha... Você corria para arremesso de vara, salto em distância. Pô, cara, você tinha que ficar apertando o botão do controle insanamente, cara. Mas assim, você ficava assim, ó. Ou era muito rápido que você tinha que apertar pro bonequinho correr. E o bonequinho corria. Era foda. Hugo, você é um cara que eu acho que nunca deve ficar entediado, né, velho? Cara, o primeiro jogo que me sugou a vida, eu acho que foi Diablo. Foi aí que começou a sua história de pactos com jogos. Cara, e sabe quando foi que eu comecei a jogar mesmo, assim? Foi depois que eu comecei a namorar o Diego. Caraca! Ah, foi eu que apresentei o Diablo, velho. Depois que, antes de namorar o Diego, eu jogava, assim, just for fun, né? Você sabe que isso, Vivi, é pra ele falar assim, vou colocar ela na imersão dos jogos, ela não pensa em casamento. Cara, nesse momento eu não tô preocupado com isso, porque se minha sogra... Escuta aqui, eu fui falando aqui. Não, foi eu que apresentei o Diablo pra ela. Vai que ela entende diferente. O menino do demo, né? Do Satanás, entra, né? Com a katana no quarto, parte do Diego no meio, né? O Diablo nem que foi uma parada meio parecida com o Resident Evil 4, só que deu certo, né, velho? Eu também me lembro que foi na época que eu tava viciadão no Diablo. Diablo eu acho que é um jogo que eu nunca deixei de estar viciado. Se eu instalar agora o Diablo 1 mesmo, cara, no meu computador, eu não vou parar de jogar até passar uns 20 levels essa noite. Ah, é, e sabe o que acontece? Ele pensava assim, eu acho, né? Não, eu estou viciado neste jogo, mas eu preciso falar com a minha namorada. Então, logo, viciarei minha namorada neste jogo. A gente conversa através do jogo, né? Fazer as missões com ela. Mas esse é o segredo pra felicidade. É meio isso mesmo. É isso que eu ia falar, é que você falou tudo, cara. Você arrumou uma namorada que gosta de jogar e pronto, velho, você é feliz, acabou. Exatamente. Você arruma uma namorada que não gosta de ouvir podcast, acha uma babaquice essa merda, sacou? Acha que se você joga videogame, você é uma criança de 10 anos, você não vai crescer nunca, véio, você não vai ser feliz. Exatamente, cara. É por isso que aqui, a galera do grupo de RPG aqui, quando arranja uma namorada, a primeira coisa que a gente faz é tentar viciar, junto com o grupo aqui, pô. Esse negócio de olhar com desprezo, esse tipo de coisa, eu já fiz a Viv mais de uma vez em relação a algum jogo. Acho que, se não me engano, o Diablo, ela olhava com desprezo. Essa pessoa que disse que sugou a vida dela, o Diablo, ela tratava o jogo com desprezo. É verdade. Não só ela, o meu irmão também. O meu irmão, eu lembro quando ele jogava, ele chegava assim, engraçado, meu irmão devia ter o quê? Na época, uns 17, 18 anos, ele era molecão também, ele é 2 anos mais velho que eu. Eu jogando Diablo, ele falava assim pra mim, quando é que você vai crescer? Ah, que isso, cara? Essa é a frase. Cara, ele começou a jogar, velho. Eu acho que eu até já contei essa história aí no Gunga Vistática, velho. Teve um dia que a gente viajou, ele ficou sozinho em casa. Ele saiu do level 20, foi pro level, sei lá, 40. Caraca. Isso no Diablo 1. No 2, nem tanto, mas no 1, velho. É tipo, você joga freneticamente. Nossa, porque no Diablo 1 demora pra você subir. É, porque, se eu não me engano, o level máximo é 50, essa, né? Frase que você falou, quando é que você vai crescer, é quando você larga o controle e esmurra alguém, né, cara? Exatamente, né? Afinal, a maneira mais adulta de se resolver é, violência, é batendo violência nas pessoas que discordam de você. Mas é, aí, que você não falou de Fallout, cara. Fallout, ele tá doido pra você falar de Fallout. Ele tá doido. Exatamente, eu tava esperando, porque se tem um jogo que consumiu a minha vida, mas de forma inacreditável, foi Fallout 2. Inacreditável. Cara, quando você joga um jogo, que você não só joga o jogo, como você baixa todos os mods possíveis e joga todas as versões que o nego alterou, é mais que simplesmente vício, cara. Eu quero mais, né, cara? Eu quero mais disso, né? Maluco. Eu nunca joguei esse. Eles falam que é muito bom, nunca joguei. Eu também nunca joguei Fallout. Fallout é muito bom, cara. Ele é um jogo pós-apocalíptico, né? Como a gente falou até no Gavistático passado. E ele, basicamente, o Fallout 1 e 2 é um jogo, assim, que eu diria, mistura muito RPG com jogo de estratégia, né? Ele até, quando você entra no modo de combate, assim, parece ser um jogo de tabuleiro até, né? Ele tem muito de estratégia mesmo. Eu acho que o sistema de combate do Fallout 1 e 2 é muito bom, velho. Pra quem gosta, assim, de jogo de estratégia, assim, de... Mas é tipo o quê? É tipo RPG? Que é tipo RPG. Você faz um personagem... Ah, não. Então é tipo um RPG num cenário parecido com o Mad Max. Não é muito minha praia, não. Eu só assisto. Mas ele é um RPG, assim, bem diferente, assim, do... Não sei, assim, o que seria um RPG, assim, pra você? Não sei se é um Final Fantasy... Não, é jogo pra retardado mental, pra mim, sabe? Ô, louco. Não que Fallout seja, que eu nunca joguei, sabe? Eu tô falando porque é aqueles jogos, igual eu tô te falando. Você chega, aí uma pessoa vai conversar com ela e te dá três opções de perguntas. Ah, é isso, pronto. Isso pra mim é jogo de retardado, cara. Sério, eu quero fazer o que eu quero no jogo, entendeu? É bem assim que eu gosto de jogar. Mas o lance do Fallout, o maneiro é que é isso. Você pode fazer, sacou? Se você quiser chegar na cidade, lá, conversar com os outros, pegar missão, fazer não sei o que, você pode. Aí é diferente, entendeu? Se você quiser chegar com a metralhadora na mão, metralhar todo mundo, empilhar os corpos na praça da cidade, depois ir pra próxima pra continuar o seu massacre, sacou? Não, você pode. Aí eu gosto. Aí é tipo Red Dead Redemption, né, cara? Que é bem parecido também, assim. É bem jogo aberto, sabe? Você pode ser vilão e herói, sabe? Então sim, eu acho legal. Sim, é bem isso mesmo. É no mesmo estilo. Inclusive, o Fallout 1 e o 2 tem uma parada que eu acho muito legal, que engraçado que muitos jogos desse estilo assim não tem. Ou melhor, tem, mas não explora tanto, que é o sistema de reputação do seu personagem também, sabe? Ah, é o negócio lá de ser ator pornô, estrela pornô. É mais ou menos isso. Como é que é? É ator pornô? Você no jogo, você pode explorar várias possibilidades. Você pode virar um mafioso, não sei o que, você pode virar um ator pornô. Você pode ser um artista pornô, Hugo, no jogo. Olha que beleza. Caralho, mano. Onde é que compra esse jogo? Tem na Steam? Não, o meu personagem lá, que era o Billy Joy... O Billy Joy é Billy o meu personagem. Olha o nome de ator pornô do caralho, velho. Não, e Billy ele, Joy. Ele também tinha um nome artístico de ator pornô, mas eu não lembro agora, cara. É alguma coisa, Moby Dick, não sei lá. Aí... Pô, isso, curiosidade, como que você se torna ator pornô no jogo? O que você tem que fazer? Cara, primeiro você tem que ter uma resistência muito grande pra aguentar as várias horas de filmagem, né? E as doenças. Sim, né? Isso é importante. No né? caso, o meu personagem não tinha, mas eu tomei uns anabolizantes antes de gravar. Aí o cara, até o diretor elogiou, disse, ó, cara, daqui a um mês a gente vai gravar de sério novo. Sério que esse jogo... Sério que existe esse jogo? É sério, cara. Caralho, velho, que jogo foda, mano. Falando desse sistema de reputação, tudo que você faz no jogo vai aumentando. Você tem tipo uma pontuação assim, que você vai... Se você faz coisa ruim, a sua pontuação do karma, que ele fala no caso, né? Vai diminuindo, né? E você pode ser conhecido por algumas coisas que você faz. Se por um acaso você mata uma criança, você pode ser conhecido como um cara que mata crianças, tá ligado? Caralho, velho, que bizarro. É, e da mesma forma, se você é um cara super bonzinho, que salva todo mundo, não sei o que, isso também reflete no seu karma, sabe? Isso é muito legal, velho. Você vai andando nas ruas da cidade, assim, aí o pessoal vai fazendo comentários, né? De acordo com o jeito que é seu personagem. É legal que um jogo que é totalmente repleto de referências nerds. Aí tem uma cidade que eu fui, acho que foi até essa cidade aí do filme pornô lá que eu fui, eu tava com uma armadura completa, assim, de que eles chamam no jogo que é a Power Armor, né? Que é uma armadura assim, totalmente futurista, assim, que nem dá pra ver seu personagem. Ele tá todo como se fosse um robô, né? É até engraçado que tem uma mulher que me olhou desse jeito e disse, ué, mas você não é muito baixo pra ser um Stormtrooper, tá ligado? As referências coisa assim idiota, tá? Tem na Steam esse jogo? Tem na Steam? Tem na Steam. Tem na Steam. Baratinho assim. Ah, vou comprar esse jogo aí. É muito foda, cara. Eu tinha jogado esse jogo há muito tempo atrás, só tinha jogado 2 e não tinha acabado o 2, né? Há muito tempo atrás. Aí, esses dias, eu até tava aqui jogando Skyrim, né, e tudo, aí eu vi o jogo vendendo, o download do jogo vendendo, assim, a coleção desses antigos, eu disse, ah, cara, vou relembrar aqui, vou comprar esse jogo, né? Eu acho que vou jogar um pouquinho e vou largar. Cara, eu joguei hoje o jogo, zerei, tá ligado? O 1 e o 2 eu tô no finalzinho também. O jogo até hoje ainda é muito bom, velho. Legal, gostei do estilo já, assim. É bem maneiro, gostei da porcaria do jogo. É, né? É muito legal mesmo, cara. Como o Iker falou, você pode fazer quase tudo, velho. Mas tem que jogar tipo 1, 2 e o 3, assim, pra entender ou não? Pode comprar não, um na verdade outro, né? Não, porque os personagens não, nem são os mesmos, né? Se eu não me engano, o Iker até deve saber melhor do que eu. O Fallout 1, ele se passa lá em uma certa data, no futuro. O 2 já se passa, sei lá, 40 anos depois, tá ligado? Não, 80, na verdade. 80 anos depois. 80 anos depois, né? O 3, eu acho que... O 3, eu não sei. O 3 já é bem mais recente, o né? O 3, eu acho que já muda a história toda. Acho que já não tem nada a ver com os outros. O 1 e o 2 são jogos bem antigos, sacou? Tipo, o 2 foi lançado em 98. Então tem, tipo... O gráfico é bem fraquinho, é bem ruinzinho e tal. Mas é muito maneiro, cara. Velho, eu não acho não, velho. Eu curto muito o gráfico, ainda hoje, velho. Do 1 e do 2, velho. Não, eu gosto. Também. Assim, agora tem aquele lance que incomoda, que é o gráfico 2D e é aquela coisa meio limitada. Você vai encontrar o mesmo cara várias vezes. Mas com nomes diferentes, é, né? É só isso que me incomoda um pouco, mas o gráfico mesmo eu acho muito bom. É super violento o jogo, né, velho? Você estraçalha os caras, assim. E pode ser estraçalhado também, né, velho? Tira com a bazuca no cara, voa o braço e a cabeça do cara, assim, o resto do corpo desintegra. Porra! É aquelas animações, assim, que dá prazer de você ver, né? E nisso, já emendando aqui o assunto do Fallout, eu até sei que o Ike não curte esse Fallout 3 e o New Vegas, né? Esses mais novos, assim, não curte muito. Eu comprei o Fallout 3. That's me, kids. Bow wow, your voice in the darkness. Or at least the radiation. And now, some music. Velho, eu estou viciadaço. Inclusive, velho, eu tô aqui gravando com vocês porque eu sou a pessoa que honra os compromissos. Mas eu tô doido pra acabar a gravação pra eu ficar madrugada jogando, velho. Você tá vendo, né, Vivi? O casamento não vai sair mesmo. Não, mas vocês veem, ele fala que eu sou viciada em Skyrim. Que eu jogo muito Skyrim. Peraí, antes de você concluir, nós dois sabemos, acabando a gravação, eu vou pro meu quarto aqui jogar Fallout e você vai pro seu quarto jogar Skyrim. Nem venha falar, que eu tenho certeza que você vai também, né? Só mais uma questzinha e eu durmo. Só mais uma quest, já babando, assim. Isso daí é eu jogando golfe no iPhone. Eu jogo 2 horas deitado, cara, antes de dormir. Na hora que eu ver, 7 horas da manhã, sacou? Hugo, você é um cara que nunca se entendia, cara. Eu acho que a gente pode até mudar o subtítulo desse Gavistático, né? Puxando de volta aqui rapidinho pro Fallout, esse Fallout 3, velho. O pessoal que já conhece vários jogos, já tá acostumado com esse conceito de mundo aberto, assim, né? E é uma coisa, assim, que eu não sei se a gente chegou a colocar isso no Gavistático passado, acho que eu acabei cortando. Naquela parada que a gente tava falando lá do filme da A Estrada, né? Que tem aquilo da exploração do mundo pós-apocalíptico, que o pai e o filho estão andando assim no mundo, às vezes vê uma casinha ali no fundo, aí, não, vamos naquela casa pra ver se tem comida ali, né? Eles exploram, aí... Às vezes encontra alguma coisa bizarra lá dentro e tudo. E esse, o Fallout 3, velho, tem muito disso. Às vezes você tá andando assim naquele mundo, assim, que é um mundo aberto mesmo, né? Aí você vê lá no longe, assim, uma torre, ou então vê uma casinha, uma igreja, alguma coisa assim, diz, cara, eu vou até ali. E sempre quando você vai encontrar uma coisa interessante lá. E o jogo tem aqui, até uma coisa que o Oliver comentou também no Gavistático passado, foi aquilo tem as rádios, né? Aí tem uma rádio que você escuta lá, que tem um locutor, que é tipo o último locutor lá daquele mundo, né? E ele, eu tô tão imerso no mundo do jogo, que ele dá as notícias, assim, fica em loop, né, a rádio, mas às vezes tem umas notícias, né? Ele fala, não, as notícias, eu paro de fazer o que eu tô fazendo, eu paro de andar, tá ligado? Pra escutar as notícias do mundo. E às vezes ele vai falar de algum canto que eu já estive, né, ele fala de mim, né, eu disse, cara, é muito foda isso. Cara, né? Agora eu tenho que falar, ele ficou mó felizão quando o locutor falou dele. É, ele fala do personagem, às vezes dizendo que eu fiz alguma coisa na cidade, né? Isso eu acho muito bacana. Você parece que faz parte da história mesmo, né? Toda a exploração. E ele tem aquilo de você fazer o que você quiser. Tem a linha principal do jogo, mas você pode... Pô, não quero ir pela linha principal. Não quero ir pro oeste. Eu quero ir lá pra cima do mapa, ver o que é que tem lá. E você sempre encontra umas coisas foda. Por exemplo, eu tava andando assim do nada. Eu encontrei um shopping abandonado, assim. Eu entrei lá e tinha um pessoal tem lá... Tem zumbi nesse jogo, não? Tem umas coisas parecidas com zumbis, que são tipo os ghouls, são, né, pessoas ferradas por causa de radiação, assim. Isso, sabe? A radiação. radiação afetou tanto, os caras viraram tipo uns zumbis mesmo, né? Basicamente são zumbis, né? E eu encontrei assim num shopping tipo uns caras que até tem no 2 também, né? Que são os slavers, que são os caras que faziam escravos, né? As pessoas e vendiam os escravos e tal. Aí você pode entrar lá de boa, tentar negociar pra entrar lá, pode até comprar escravo lá, se você quiser, né? Mas eu do nada vi assim, cara, eu tava com uma armadura foda, tava com uma metralhadora foda, eu disse, cara, eu vou tentar matar todo mundo aqui, velho, só de raiva. O jogo não é politicamente correto mesmo, de né? De forma alguma, mano. Deu na telha, eu disse, eu vou matar todo mundo aqui, velho, eu não quero negociar, não quero comprar escravo, não quero, não podia simplesmente ir embora também, né? Não, eu quero tentar, eu até salvei, fiz um save antes separado, né? Quando eu disse, se eu conseguir, beleza, se eu não conseguir, depois eu volto, né? Vou tentar matar todo mundo. E comecei, velho, a matança assim. E o pior é que você bota na rádio, começa a tocar aquelas musiquinhas de... Veio muito Quentin Tarantino na minha cabeça, tá ligado? Você metralhando a galera assim, as musiquinhas juntando de fundo assim. Aí do nada assim, eu disse, cara, eu vou salvar essas crianças aqui de boa. Salvei. Tem que matar crianças também? Aí que tá, eu acho que o jogo não permite. Engraçado, né? No 2 dava, no 2 você mata qualquer coisa. Cara, velho. No 2 tinha uma cidade que você ia, que tinha umas crianças assim na entrada das casas, né? Se você passasse por elas, as crianças te roubavam alguma coisa. Que crianças lazarentas. É, e tinha um truque que você podia fazer, que você colocava uma dinamite ativada dentro do seu bolso, tirava todo o resto e passava assim perto da criança e ia fazer essas coisas. De repente a criança explodia assim. É muito foda isso, velho. Não, mas isso é até uma coisa interessante que eu acho que, sei lá, mais da metade das crianças de Fallout são filho da puta, né, velho? Mas você tentou matar as crianças? No 3 eu tentei, parece que no 3 não deixa, cara. Isso eu não achei legal. A Vicky não vai casar mais com você, você tentou matar a criança. Sempre achei Diablo o jogo de carro, por causa daquele carro Diablo, sabe? Não sei por quê. Ah, Lamborghini Diablo, né? Sério, eu não sei por quê. Eu sei que não é, mas bem na minha cabeça é jogo de carro. Mas se eu não me engano, tem um jogo que se chama de Lamborghini Diablo. Eu já joguei um demo daquela revista do CD-ROM que eu acho que era desse jogo do Lamborghini Diablo. O Diablo, eu conheci na revista do CD-ROM dessa, que na época o computador mal rodava, velho. Eu joguei um demo lá e já tava viciado no demo, velho. É, Fallout 2 eu joguei por causa de uma revista dessa, cara. Alguns dos meus jogos favoritos foi por causa de revista. Ah, você comprou o Jeff in Paris também na revistinha? Comprei. Tá, vamos falar. Eu joguei o 3 desse jogo. Eu era tão viciado nisso, mas tão viciado, que eu instalei no computador do serviço, eu jogava lá. Sério, eu era muito viciado nesse jogo, cara. Quase todos os jogos, vamos por assim, você joga de tela cheia no computador. Mas é um jogo que você não vê a hora passar, cara. Mas não vê nunca. O mais impressionante, eu jogava no serviço, eu falei, gente, o que eu tô fazendo? Mas foda-se, eu queria jogar, sacou? Esse jogo, sim, me consumiu muito a vida, cara. Mas muito. E eu joguei o 3, que era em português, cara. Até a fala era dublado, sacou? Era aquela dublagem porca, é igual, mas era dublado. Age of Mythology, né? Arcantus! Isso mesmo! Falava qualquer coisa. Cara, é muito idiota isso, velho. Eu não consigo. Cara, mas era foda, cara. Mas era bem maneiro. O jogo é foda. Eu joguei só o 3. O 3 eu não joguei. Eu jogava muito o 1 e o 2 do Age. Eu joguei mais só o 2 também. O 1 eu gostava muito, mas depois que eu joguei o 2, eu perdi a necessidade do Age 1. Quando tá você joga o 2, o 1 é uma porcaria mesmo. É, cara, o 1 é muito escroto. O 2, velho, é engraçado que você vai falar, eu vou jogar um pouquinho de Age, 3 horas. É, de jogo, é tá bem vendo? Isso, é isso que eu tô falando. E às vezes 3 horas era uma partida só. Joga um pouquinho, você acha que você jogou um pouquinho, mas não. E se você vai jogar com um amigo, velho, é tipo, sei lá, uma hora é você fazendo a sua base. Uhum. Né? Eu sempre fui viciado em jogo de estratégia, assim, também, que vai na vida do sujeito e já era. É, foram os que mais consumiram meu tempo, jogo de estratégia. Tem um que aniquilou meu tempo, foi o Rise of Nations. Eu já ouvi falar muito. É um dos jogos desse. Mais fodas de estratégia. Ele é aquele que você vai e passa por todas as eras, né, velho? É, você começa na Idade da Pedra, termina com porta-aviões, com tanque de guerra, sacou? Esse jogo assim que eu jogo muito, Civilization, cara. Civilization vicia pra caramba. Nossa, cara. Esse jogo é do caralho. Eu procuro muito fugir desses jogos de viciar, sabe? Sério mesmo, eu costumo fugir. Eu também, eu costumo fugir também. Ah, eu já joguei um jogo de simulação de avião antes do ataque às Torres Gêmeas. Você podia enfiar o avião lá, sacou? O Flight Simulator? Sentia mó terrorista, sacou? Hoje eles não deixam mais? Não, hoje não deixa. Depois do 8 de setembro, mudou o jogo. Eu jogava muito Combate Flight Simulator, que era de avião de Segunda Guerra. Simulador de combate aéreo, legal também. Tinha um desse aí de caça, não lembro o nome. É F-17, sei lá o que. Era de 22 rápido. Bacana, É, acho que era isso aí. Cara, esses jogos, assim, eu já tive vários deles, assim, quem gostava mais era meu pai. Mas esses jogos eram tão complicados de você jogar eles, cara. Porra, você tinha que ter um certificado de piloto de avião mesmo pra jogar essas paradas. Ah, depois que você pegava o jeito, ficava fácil. Doido, cara. Tem que jogar bem eles. É porque esses jogos já, esses simuladores, eu não sei como tá atualmente, mas naquela época eles não tinham a curva de aprendizado. É. O jogo já era complicado de cara, né? Tem um ano que eu baixei um jogo desse simulador, pra ver como é que era e tal, ver se eu gostava igual era legal do antes quando eu jogava. Mas não é legal, porque hoje tem jogos mais legais, né? Mas o que eu baixei, o painel do avião inteiro. Você tinha que saber mexer no painel inteiro do avião. Puta merda, cara. Olha isso. Nunca que eu vou aprender um troço desse, cara. Ah, mas eu curtia, assim, descobrindo o que cada coisa fazia. O Flight Simulator, que era bem assim. Eu sempre gostei de joguinho de tiro. De matar os outros, sabe? Cara, eu não gosto de jogo de tiro. Principalmente se for em primeira pessoa. É, me deixa nervoso. Não, o jogo de primeira pessoa é muito mais legal. Te dá uma imersão muito maior no é jogo. É que eu tenho labirintite. Quando eu jogo em primeira pessoa, muito tempo, cara. Eu aí não dá. Pau, eu não gosto, não. Entrando nesse assunto aí, eu vou mencionar a época que eu peguei também do Counter-Strike, né, cara? Nossa, eu mano. Eu achava Counter-Strike, os gráficos muito ruins, velho. São mesmo. Velho, mas na época eu achava os gráficos bons, é, velho. Pra época era bom. Até na época eu achava ruim, cara. Na época eu achava ruim. E cara, depois de muito tempo eu fui jogar, assim, pra ver como é que era e tal, pra a galera que foi na Lan House. E, cara, esse jogo tem uma parada que me irrita inacreditavelmente. A gente vai ficando mal acostumado com os jogos mais modernos, né? Mas, assim, se você der um tiro na perna do cara ou em qualquer outro lugar, é o mesmo dano, sacou? Só muda se for na cabeça. É cabeça e o resto do corpo. Ah, mas tem jogos e jogos que são assim. A gente vai jogando tanto, cara, que a gente vai querendo coisas sempre melhores, né? Tipo essa parada de ter uma parede invisível que o vilão do Batman não cai de cima do prédio. Cara, isso é uma merda. Você vai andando pra um cenário assim, o cenário acaba, só que eles não colocam nada pra impedir aquilo ali, fica uma parede invisível, sabe? Pode crer. É, personagens que morrem sumindo do cenário, isso é chato, sabe? É, isso eu não curto também, velho, não acho legal não, acho que tira um pouco da imersão. Agora, falando até de Counter-Strike, é engraçado que na época que eu jogava, eu achava esse jogo muito bom, assim, em matéria de ação, de primeira pessoa, de tiroteio e tal, só que aí depois, é engraçado, né, a gente vai jogando jogos mais recentes, aí quando a gente volta pra jogar os antigos, é como se você se sentisse fora do corpo, né, por exemplo. Ah, mas normal, o atual é sempre o melhor que a gente consegue imaginar. É engraçado, né, cara, é isso. Por exemplo, eu passei muito tempo jogando aquele Call of Duty Modern Warfare, né, o primeiro. É, eu jogo bastante até hoje, eu ainda jogo. Quando eu comecei a jogar pela primeira vez, comecei a jogar até pelo 2, né, eu fui na casa de um amigo meu, ele tava lá com o jogo pra Xbox. Eu também comecei a jogar Call of Duty 2, isso. Cara. Aí a gente jogando lá, né, aquele mata-mata assim, de tela dividida mesmo, sabe, assim, no console e tal. Pô, eu vejo assim, cara, esse jogo é perfeito, né? Assim, o que eu quero fazer é perfeito. Você pode mirar a arma, assim, né? Botar a arma. É, como eles falam assim, aim sights, né, um negócio desse, assim, que você bota a arma mais pra perto, assim, pra você mirar melhor. Tem o fato de você pode andar, pode correr, pode agachar, pode ficar deitado, esse tipo de coisa todo. Quando você vai jogar o Counter-Strike depois, você se sente fora do corpo, né, cara? Você não... Pô, eu não tô conseguindo fazer o que eu quero fazer, uma né? Coisa no Call of Duty que... É, da jogabilidade, né, mas eu acho meio estranho, meio irreal, é que você é imortal, né, você só morre se tomar muito tiro de uma vez, é, né? Isso é ruim. Apesar que tem aqueles modos lá... Hardcore, que você parece que tem 30% da vida normal, né? Eu não chamo modo hardcore, não. Eu chamo modo vou te f***er. Você toma um tiro e morre. Esse sabe? É legal, velho. Esse é legal. Call of Duty, eu lembro de eu me sentir muito f***a. Aquela coisa de ter que filmar e falar, pô, sou f***a pra caralho, sabe? Tem uma fase que você tá no deserto, de noite. Você tem que subir numas casas velhas no deserto. E aí você vê o deserto longe e vem vindo um monte de inimigos. Mas, tipo, você não vê quem é. Tipo, pontinhos pretos, né? E aí, cara, eu tava com um rifle. Eu conseguia acertar esses pontinhos pretos, cara. Caralho, velho, eu me sentia muito foda, mano. É, o Call of Duty, ele tem as campanhas do jogo mesmo, são bem cinematográficas, né? É. O problema do Call of Duty é que você joga a campanha, se você for jogar de novo, você vai, cara, de novo, é como se estivesse assistindo um filme novamente, né? É praticamente a mesma coisa sempre, não é que nem como eu falei do Fallout, como eu acredito que seja também o GTA, esses jogos assim mais, esse jeito que são mais livres, que, pô, você jogar, vai jogar de novo, a experiência vai ser completamente diferente, né? Não vai ser a mesma coisa. Já o Call of Duty tem esse problema. Eu acho mais legal o Call of Duty se jogar jogar online, né? Aquela parada assim de você ter aquele mapinha lá, que eu achei genial isso, do mapinha quando você dá o tiro aí, denuncia a sua posição, né? Isso eu acho muito legal, assim, você usar todos os recursos da tela, né, ao seu favor. Você pode também, se você usar fone de ouvido, dá pra você usar o som dos passos, pra você saber se o inimigo tá perto, né? Isso pode, eu acho muito legal. Isso é legal. Essa evolução, cara, eu vi que veio muito em Battlefield 3, sabe, cara? Battlefield 3, cara, é uma experiência tão foda de jogar, cara. Eu não joguei o Battlefield 3, tenho muita vontade de jogar. Eu até acredito que a experiência deve ser bem melhor do que o Call of Duty, né? Nos vídeos que eu vi, parece que o Battlefield 3 é o top do top de, cara, de tiro primeira pessoa. É foda pra caralho, tipo, cara, parece que você tá ali dentro, sabe? Tipo, os personagens, a face, assim, o rosto, as apps são muito perfeito a parada. O barulho dos tiros, sabe? É explosão, o carro explodindo, cara. A imersão do jogo é muito foda, você sente um campo de guerra mesmo, sacou? Essa parada que eles vão evoluindo nesse negócio, e aí cada vez que eles evoluem nessa parada, te dá aquela coisa, pô, o próximo tem que ser melhor, sacou? Uhum. Sempre inovando. Acho que o Battlefield 3, assim, você joga, você fala assim, cara, esse é o jogo perfeito, sacou? Porque não precisa, tudo o que você queria num jogo... Imagina daqui a uns 10 anos já, cara, como vai ser? Tudo que você queria num jogo, tá nesse jogo, sacou? Tudo. Pode crer. Vocês não jogaram, compra aí, tem a oportunidade de jogar, porque é foda mesmo esse jogo, cara, é foda mesmo. E o meu computador não roda. O bicho é pesado. É porque eu ia falar, né? Eu ia ter que comprar um computador novo pra jogar essa porra. É muito pra hoje rodar no Full HD, nos gráficos máximos, tem que ser bem foda. Tem jogo que hoje o gráfico mínimo já é um gráfico foda, né? No computador. Aí você não consegue rodar, né? Uh-huh. Eu disse, cara, eu não faço questão, eu quero jogar Battlefield com gráfico de CS, você não pode fazer isso, né? Pois é. Não dá. Se não, pudesse, não pode. Cara, isso tava bom, né? Que você ia ficar mais acessível. Não dá, cara, porque não é a mesma coisa. Tem até toda essa discussão, o que é melhor, Call of Duty ou Battlefield, né? Falando, tem uma coisa que o Jovem Nerd falou, acho que no Nerd Player, é que o Call of Duty eu acho legal, mas de qualquer forma, a experiência que eu tenho ao jogar o Call of Duty online é que ele parece ser meio que um negócio de paintball, né, velho? Uma parada meio assim, de você reunir a galera pra fazer um mata-mata ali, assim, só por diversão mesmo, né? O Battlefield já é mais focado, assim, no, tipo, simulando mesmo um combate mesmo, né? Como seria, né, um combate. Eu acho que isso deve ser mais legal. É, só de ter as opções lá também, de você pegar os veículos, pegar essas paradas, pô, muito foda mas isso, o que fascina mesmo no Battlefield, assim, a experiência é os gráficos são muito foda. Porra, até você correndo, assim, dá pra ver a tela tremendo, vibrando, é a tela, assim, justamente. No ritmo de uma pessoa correndo mesmo, isso, porra. Isso, exatamente. Não é que nem o CS ou Doom, do Kinook, essas coisas que você parece estar flutuando, né, cara? Aquela coisa suave, assim. Não, você toma tiro, a tela balança também, sacou? Isso é foda demais, cara. É uma coisa assim, eu mesmo, eu não ligo tanto, claro que dá aquele prazer ser aqueles gráficos fodões, assim, mas eu sempre achei o ponto máximo de um jogo, pra mim, não é o gráfico, assim, dessa parte visual, não é o gráfico em si. Eu acho que é das animações, não, né? Não, eu importo com gráfico, cara, porque olha só, eu vi o trailer de Dead Island, né? Pô, na hora que eu vi o trailer daquele jogo, eu falei... Eu preciso desse jogo, entendeu? Eu quero matar zumbis, né? Não, eu entendo. Mas assim, veja bem. Tem jogo, cara, dessa geração atual mesmo, que o gráfico é ótimo, mas você parece que é um boneco que tá andando, velho. Uh-huh. Isso eu não curto, velho. Eu prefiro que o gráfico seja um pouquinho menor, mas você vê aquele realismo nas animações, o cara andando mesmo, esse tipo de coisa. Pode crer. Eu concordo com o Flávio. Jogo que eu já comentei algumas vezes, mas não posso deixar de falar que esse sim, o que sugou mais o meu tempo de toda a história, cara, é o Monster Hunter, né, cara? Ah. Velho, basta dizer que eu tenho várias contas, né? Eu tenho vários personagens no jogo, eu acho que eu tenho 3 personagens, mas o personagem que eu evoluo mais, eu tô simplesmente com 640 horas de jogo, cara. Caralho, velho! Nossa! Assim você me mata. E é o mesmo jogo, tá ligado? Eu ainda não terminei de fazer tudo que tem pra fazer. Eu sou humilde, nesse jogo eu só tenho 140 e poucas horas. Você é humilde, aham, beleza. Tá bom. Quantas horas você tem mesmo, Diego? 640 horas. 640. Caralho, quantos dias dá isso? Cara, eu não gosto de fazer esse tipo de cálculo, porque eu me sinto um bosta depois, sabe? Mas eu vou fazer, peraí. Dá mais do que... Dá quase um mês sem desligar o videogame. Dá quase 27 dias jogando sem parar. Velho, eu tô no rank lá, sei lá, 120 mais ou menos. Aí eu vejo o maluco lá com rank 450. Velho, eu tô com 640 horas. Quantas horas o maluco de que tá com rank 3 vezes mais do que o meu? Quase 4 vezes mais do que o meu. Quantas horas esse cara não tá jogando? Esse cara tá jogando desde que o jogo lançou, velho. Caraca. No caso que a gente joga aqui é o Monster Hunter 3, né? Jogo de que é isso? Então, é o seguinte. É um jogo que não tem muita história. Imagina assim, que você tem um personagem, que né? Que também não tem fim. É, basicamente não tem fim. É um jogo de caça, né? Pronto, resumindo. Você tem que caçar monstros, né? Você faz um personagem lá, né, um caçador, e basicamente você tem que fazer uns pequenos contratos lá, né, que tem a guilda da cidade lá, contrata os caçadores, né. Aí tem desde quests do tipo, a gente tá precisando aqui de cogumelos, pra você ir lá colher cogumelo, coisa bem básica assim, desde você tem que matar um dragão gigantesco. Pode ser até uma premissa meio boba assim, né, falando, não, é um jogo casual, mas não é, velho. Eu acho que desses jogos que eu já joguei, é um dos mais hardcore, é aquilo que a gente falou no começo. Você pode evoluir suas armas, você pode evoluir suas armaduras, mas pra você matar os bichos mais fodas, você tem que se evoluir. Cara, isso é viciante demais. Sinceramente, eu não sei como que vocês conseguem gostar tanto desse jogo. É que você não jogou, velho. Cara, eu joguei esses dias, um tempo atrás, um colega meu trouxe o videogame aqui pra casa e a gente ficou jogando. Cara, leva 5 horas pra você matar um bicho, cara. Aí o bicho foge, você tem que correr atrás dele de novo. Quando você pega, ele tá com todos os pontos de vida. Claro que não, menino. Porque tipo, assim, não tem barra de vida, não dá pra ver. É. Não tem barra de vida, os monstros não têm barra de vida. Deus! É interminável! Eu não joguei, mas eu vi os outros jogando, e é nesse estilo mesmo. É meio frustrante, você tava batendo no bicho, quando ele foge pro outro cenário, você tem que ir atrás dele. Quando ele recuperou a vida. Não... Ele não recupera, não. Não? Não recupera, não. Pode, sei lá, ele pode estar cansado, aí ele pode... Ele pode dormir e ficar melhor, mas não recupera a vida, não. Velho, se ele não recupera a vida, então aqueles bichos são feitos tudo de diamante. Pele de diamante, aquela porra. Mas aí que tá. Tem toda a parada que eu falei de você evoluir o jogador. Se, por exemplo, você pode ter um cara que esteja com as armas bem mais evoluídas que você, mas você, com o personagem inicial, pode ser melhor do que o cara, tá ligado? Isso que eu acho legal. Se você souber jogar mesmo, você pode ser melhor do que os outros caras. E você, Fly, com 600 e caralhada horas aí, quanto tempo você leva pra matar a porra do mundo? Ah, tem monstro que eu mato em 5 minutos. É verdade. É sério, velho, é sério. Tem... Não, mas é o quê? Não, não é aqueles bichinhos que andam pelo mapa, né? Não. Monstro daquele, dos grandes mesmo, daquele que até a música muda quando aparece. Essa é a melhor. O monstro aparece, a música muda. Cara, mas a trilha sonora desse jogo é muito boa. Porra, todo Gavistática tem pelo menos uma música de Monster Hunter, cara. Ainda tem isso. No bloco de notas, pelo menos, tem a música do Monster Hunter. Isso, tem mesmo. Velho, é um jogo... Depois eu quis jogar primeiro só single player, né? Aí depois eu disse, agora eu vou jogar multiplayer pra jogar com a galera e tal. Cara... Você se sente um merda, né? É, você se sente uma bosta. É quase isso, velho, é quase isso. Mas tem monstros que só aparecem no modo online, tem quest que em determinada época do mês ela pode aparecer. Como que funciona o multiplayer dele? É cooperativo? Competitivo? Como é só cooperativo. Você junta até 4 jogadores pra caçar um determinado tipo de monstro. Eu ainda não entendi a fissura desse jogo, que eu não tô vendo graça nenhuma. O Polystation lá de apertar botão era muito não, deixa pra lá, Hugo. Não vou falar com você, não. Velho, basicamente, se existisse monstro na vida real e eu não fosse um cara cagado, eu ia querer caçar, tá ligado? E o jogo me proporciona isso. É porque você não vai caçar leão, você vai caçar onça. Porque você pode ser preso. Depende do lugar. Você acha que o Ibama não ia proteger um dragão se ele existisse? Não, outra coisa que eu acho legal, que eu não sei se eu já falei isso, é que o jogo, ele tem aquilo, porra, você vê um dragão gigantesco, velho, eu acho que eu já falei. É aquilo que você vê, tem muito jogo que tem isso, né, velho? Porra, você tá jogando lá um jogo desse aí qualquer, por exemplo, o Batman, o Arkham Asylum, por exemplo. Eu tava jogando e encontrei aquele Bane, que é aquele vilão do Batman gigantesco, né? Eu disse, caralho, esse cara vai me dar trabalho, porque o cara é gigantesco e o vilão não é tão difícil assim. Tem muito jogo isso, né? É a síndrome de Zangief, né? Que você vê um cara gigante, você acha que é forte, o cara é um merda. Isso eu acho um saco, velho. É, mas no Batman, o Arkham City, esses caras grandes são difíceis de matar, viu? Bro? Isso eu acho legal. Quando você vê um cara grande, você vê, porra, vou me fuder pra matar esse cara. Isso tem no Monster Hunter. Se você vê um dragão gigante, velho, não vai ser fácil, velho. E dá trabalho mesmo, né? Já, assim, o Ike encara isso como frustração, né? Eu acho legal, velho. Você ter que caçar o bicho, você tentar descobrir onde ele tá. Tem uns skills que você pode evoluir, assim, pra você conseguir... eu ia falar traquear, né, velho? Como é que fala isso em português, velho? Rastrear. Rastrear, pronto. Você rastrear. Porra, traquear é foda. Traquear. Eu acho o conceito legal, mas acho que não teria paciência pra jogar tanto. É, né? Eu também acho que não. O lance que eu achei frustrante nesse jogo, cara, que a jogabilidade dele eu achei muito travada, cara. Ah, você jogou no controle do PlayStation? Ah, não, foi no Wii. Foi no Wii, do amigo meu. Você achou travado. Eu acho muito foda, velho. Eu, cara, o personagem... Ele é lerdo pra cacete. Ah, depende de que arma você tava jogando. É, tem isso. É, não, eu tava com um personagem do amigo meu, né? Ele me mostrou aqui. Era espada longa, martelo. Teve um que ele colocou uma espada grandaça, que essa tava inacreditavelmente demorado pra atacar. Não, e eu cara, você tem uma espada que é maior do que você. Você tá cercado de inimigos. A lógica dita que você atacaria num arco pra pegar todo mundo. Mas o cara só bate de baixo pra cima, cara. Claro que não, menino. A gente vê que o cara, você não sabe jogar, é por isso. Né? Tem como se fazer pra bater em um arco de 360 e tudo. Tá vendo? Por isso que ele não gostou. Olha, do jogo. É assim, ó. Deve ser desse jeito. Bate de baixo pra cima, você tava no nível pequeno. Na hora que você chegar a 250 horas de jogo, ele bate pro lado, entendeu? Aí libera o ataque de lado. Não. É isso que eu falei lá do você evoluir o jogador, né? Os movimentos, não existe isso de você chegar num nível e evoluir tal habilidade. Na verdade, não existe nem nível de personagem. Existe nível de equipamento. Mas ele bate de lado. Bate. Então vocês me falam como que faz isso. Então, porque... Depende isso. Da posição que você tá segurando o controle do Deus. Wii. Por isso que eu não gosto dessa merda desse Wii, cara. Um videogame desgraçado. Um personagem que você criou agora. Ele faz os mesmos movimentos que um personagem de 600 horas de jogo. Não tem um movimento novo que você faz depois. Você pode evoluir o seu equipamento, né? É o que eu falei de você saber jogar. Se eu pegar o meu personagem que tá com equipamento foda, eu botar pra um jogador iniciante jogar, ele talvez faça a mesma cagada que um cara inicial, tá ligado? E também não goste tanto de jogar. Olha, de todos os jogos que foram falados, esse aí foi o que menos me interessou mesmo. De verdade, olha, velho, um cara que joga golfe às 5 horas da madrugada. Porra, velho. A opinião de você, velho, não me interessa. Ó a mágoa. Eu tô tentando aqui convencer o Arraik, não é você. Eu sabia que meu jogo de golfe ia me enterrar. Deixa eu fazer a apresentação. Esse Gavistad que é o 55. 55, né? Isso. Beleza, lá vai. Ai, pô, meu sogro tá passando aqui no corredor, tô com vergonha, né? Puta merda. É que eu escutei ele abrindo a porta agora, já pensou? Eu acho que você desaprendeu como ser o host do programa. Esquenta a cabeça. Sempre quando eu tenho convidados lá no Pauta Livre também, eu fico com vergonha de fazer a abertura do programa. É que hoje meu pai tá em casa. Acho que ele vai bater agora no quarto da Vi. Minha filha, você tem certeza? Pensar melhor, não. Outra coisa, agora eu vou falar de um jogo, cara, que vai, tipo, derrubar por tudo que eu falei, assim, igual o Diego falou, pô, você é um jogador hardcore, sabe, de voltar o jogo todo porque você fez uma merda ali, sabe? Mas eu adoro jogar futebol no PlayStation 3, nossa, cara. Nossa, eu odeio futebol, cara. Eu também não gosto de esporte, não, tá vendo? Jogo de esporte. Todo mundo que é gamer, cara, eu falo que eu jogo futebol, vocês falam assim comigo, você não é gamer, sacou? Cara, eu adoro, cara, assim, eu fico aqui, quando eu tô escutando podcast, eu tô jogando futebol. Se eu falar assim no Twitter de novo, hoje, eu escutando tal podcast, pode ter certeza, eu tô jogando futebol. É, porque dá pra você escutar tranquilamente, né? Sim, é um jogo que não precisa da sua mente pra nada, sabe? É só você chutar a bola e fazer gol, mas nada. Eu odeio futebol, cara, mas deve ser porque eu odeio futebol na vida real também, então assistir futebol, tudo, eu acho uma merda. Eu gostava desses jogos de futebol no Super Nintendo, cara. Eu também, velho. Campeonato Brasileiro. Internet no Superstar Soccer. Isso. Super Nintendo era legal você fazer o juiz virar cachorro, velho. Era foda. Internacional Superstar Soccer Deluxe, não era esse que fazia o juiz virar cachorro? Isso mesmo. Eu jogava aquele campeonato brasileiro. Não sei se esse jogo era de verdade mesmo ou era um mod. É versão pirateada do internet. Ah, era um mod, né? Mod paraguaio. Uma versão pirata, né? Eu nunca soube disso, cara. O jogo mais duro do mundo, nossa, né, cara? Assim, tudo muito bizarro, não, e né? Tinha uns bugs, você sempre fazia gol, né? Se você Tinha um bug foda, cara. Que você colocava o goleiro no manual, aí arrumava um lateral, colocava o goleiro fora de campo e batia o lateral pra fora do campo com o goleiro. Você ia com a bola fora do campo, atrás do gol, ficava encostando na rede. Ficava o narrador gritando gol, igual um desesperado. Não, e esse narrador já era um idiota. Esse era o querido, saiu a bola. Aham. A versão lá do Campeonato Brasileiro, não sei como é que era no internet. Era em inglês, né? Era em inglês, né? Eles traduziram pro Campeonato Brasileiro. A tradução era muito escrota, cara. Saiu a bola. Só que é um portunhol, né? Uma coisa meio estranha. É louco, parada muito esquisita. Jogo bonito! Bom passe! Forte bomba! Saiu a bola! Tem jogo que não tem final, não. Chama Pitfall do Atari. Que quando eu tinha um Atari, eu chamava aquele jogo de Tarzan. É sério. Era o cara pulava num cipó, pulando na cabeça de jacaré, era o Tarzan pra velho, mim, sacou? Sei lá, aquele jogo, o Pitfall do Atari, velho, sei lá, digamos que ele tem umas 100 telas, que eu acredito que até tem mais, mas digamos que ele tem umas 100 telas. Se os caras simplesmente começarem a repetir tudo de novo, você já tá tão lerdo, velho, que você não vai notar que tá repetindo. É bem droga aquela parada, sacou? Você fica drogado, assim, jogando aquele negócio lá com 5 cores diferentes. Com 6 pixels pulando, achando que é um Tarzan. Você não vai saber mais se o jogo tá repetindo ou não. Sem contar que o foda desse jogo é que se você fosse da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda, o jogo continuava. Isso é uma coisa que deixa um cara mesmo maluco. Eu não conseguia conceber. Ah! Só encostou naquela lente do videogame. Já era o videogame, entendeu? Acabou. Ele queria dar um brilho, gente. Acabou, estragou o videogame. Rapaz, isso daí é uma falácia do caralho. O meu PlayStation tá aqui até hoje. Teve uma vez que a lente dele, o carrinho da lente, né, que mexe a lente de um lado pro outro, agarrou, assim, bizarramente nele e o videogame ficava dando uns estalos, tipo, como se estivesse tentando colocá-lo de volta no trilho. Leu o disco, né? Cara, um dia eu tava tentando jogar, eu cansei daquela parada, eu segurei o videogame assim, tipo, levantei ele com a mão, fui com a outra e dei um tapão, cara, por baixo dele assim. Na hora, a lente fez assim. E entrou no lugar e começou a ler. Meu Deus do céu! É um ogrinho. Eu acho que a evolução do PlayStation 3 não foi nem os gráficos assim pra mim, não. É de você não ver o leitor, porque você vê aquela merda, parece que você quer limpar, sacou? Você não pode ver aquilo. O PlayStation 3, você pega o CD, encosta, ele puxa o disco sozinho. É que nem o Wii, é assim também. É melhor. Na hora que você quer tirar, você aperta o botão e ele sai sozinho. É perfeito, cara, porque você não vê aquele leitor e você não enfia um cotonete nele. Queria agradecer aqui a presença ilustre do Hugo Soares, de Pauta Livre News. Ilustre, rapaz, ó. Não, mas isso é padrão, cara. Todo convidado a gente fala isso. Cara, sério, quando o PH veio gravar aqui, eu falei, caralho, velho, o PH vai gravar o podcast, eu gosto pra caralho. Falei, PH, manda um abraço lá pro pessoal lá, fala que eu sou fã deles. Aí na hora que eu escutei, o PH falou, falei, olha aí, o PH falou, falei, não, foi foda. Sério, eu gosto muito do podcast de vocês, mas eu falei, na hora que a Vivi me convidou, assim, eu falei, pô, foda, vou gravar com os caras. Eu gosto mesmo de vocês, cara, sério mesmo, foi um prazer mesmo. Foi o PH... pagou um pau desgraçado de você, né, velho? Ah, é? Ele até chegou a me convencer que você era uma pessoa mais importante do que você realmente era, velho. Ele trata todo mundo assim, é? Não, sério, brigadão mesmo pelo convite, foi foda gravar, foi legal pra caralho. Pô, bacana, velho. Agora vamos esperar que esse Gavichatica saia algum dia, né? Vai sair, vai sair. Mais um Gavistática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com ela, a Vivi. Olá! Então, olha só, a gente já está aqui com vozes novas, né, Vivi? Será que vocês estão notando alguma coisa diferente? Vamos fazer um teste aí. Como é que está aqui a qualidade do nosso áudio? Melhorou? É, dá pra saber mesmo, porque na gravação do Gavistática a gente estava com os outros microfones, agora que a gente está com microfones novos. Fizemos um pequeno investimento, né? Olha só, o Aiken acabou de mandar uma mensagem no celular. Leia em tempo real. Ah, sacanagem, tinha que ter me avisado antes, ia dar uma passada em casa pra gente gravar isso, mas beleza, beijo, Vi. Olha só, isso foi ao vivo, ele acabou de mandar uma mensagem. Então, pessoal, foi até bom a gente pegar aqui o gancho, o Aiken já participando desse bloco de notas aqui voluntariamente, né? Já respondendo aqui, o pessoal vem falando, cadê o Gavistática? Cadê que não aparece mais? A gente também tá procurando o Gavistática, a gente não sabe onde o Gavistática está, né? A gente tá quase sem tempo nenhum para gravar, editar e tudo, né? Assim, eu não vou mentir, a gente tem um tempo livre, mas, porra, quando a gente arruma um tempo livre, nem sempre a gente quer também só mexer no Gavistática, né? Eu também quero zerar o Fallout 3. Porque, afinal de contas, também somos filhos de Deus e merecemos descansar um pouquinho, que isso, seja. Isso. E ao contrário do que o Alexandre Skywalker, lembra dele? O nosso antigo fanboy que sumiu. Lembro. Então, ao contrário do que pessoas como o Alexandre pensam, a gente não é rico, né, cara? Menina que ele fala, pô, o gaveteiro tá dando uma grana pra vocês, cara. Gaveteiro mal se paga, né, coitado? Mal se paga, hein? A gente não tá vivendo do blog e tal, pra poder aqui se dedicar inteiramente ao blog. A gente tem nossos trabalhos aqui secundários e tal. Secundário não, na verdade, gaveteiro é um trabalho secundário, né? Um hobby da gente, nem sempre a gente tá com tempo aqui pra investir. E uma coisa assim, que eu sei que vocês ficam chateados, mas com certeza, acho que tão chateado como vocês, a gente também fica, né, cara? A gente mesmo se sente um pouco off aqui do gaveteiro, a gente queria se dedicar mais e realmente não dá, mas vamos ver o que é que a gente vai conseguindo fazer. A gente tá tentando fazer novos planejamentos aqui, né? Pra vocês terem uma ideia também, a gente tava planejando fazer uma gravação agora com o Aiken, né? E tá difícil até de a gente se encontrar agora pra fazer as gravações. Isso também está prejudicando um pouco o andamento do Gavistática, né? Então, Vir, mas estamos aqui reunidos, vamos tentar aqui dar continuidade aqui a essa bagaça. Qual foi o último Gavistática da gente? 54, o mundo pós-apocalíptico. Que saiu aí já tem um tempinho, né? Com a participação aí do nosso amigo Oliver, do Nerdrops. Primeira coisa que a gente tem que falar de cara aqui, acho que foi um recorde de comentários, já foi ver. É, superou acho que até o Gavistática 16, né? É. Tinha sido mais comentado. Eu acho que o 16 era o mais comentado, né? Nossa, demorou aí pra bater esse recorde, 16 pra cá. Pois é. Pô, tivemos 58 comentários até o presente momento. E então, como teve muitos comentários, pode ficar um pouco maçante se a gente fazer aquele sisteminha lá que a gente vê fazendo, de agradecer cada pessoa que comentou. Vamos fazer um pouco diferente, voltar um pouco o que a gente fazia antes, né? Pegar aqui alguns comentários relevantes pra ler aqui pra vocês. Eu, assim, de cara, eu vi aqui um comentário que eu achei legal, que foi aqui o do Rodrigo Freire. É, eu acho que ele é um ouvinte novo, né? Não sei se ele já vem acompanhando. Não, já comentou antes? Não lembro. Acho que já comentou antes, sim. Eu não lembro de ter falado dele antes, mas enfim. E falando aqui do Gavistática pós-apocalíptico que a gente fez, o Gavistática pós-apocalíptico é interessante, né? O Gavistática que sobreviveu ao holocausto nuclear. É o Gavistática que foi desenterrado, né? De um bunker que a gente enterrou, né? Alguma coisa assim. Ele disse o seguinte: fala galera, outro cast muito bom e é um tema que eu gosto muito. Agora fala sério, faltou falar de Matrix e Exterminador do Futuro, que também são filmes de pós-apocalipse. Pô, filmes bem famosos que a gente não falou, né? Se eu não me engano, o Matrix eu até tinha colocado na minha pauta, mas eu acabei não comentando mesmo no podcast. Eu não coloquei nenhum desses dois. Não. Mas assim, tem uma semelhança entre os dois, que não sei se encaixa tanto, que tanto o Matrix como o Exterminador do Futuro, ele fala sobre o pós-apocalipse, mas ele não se passa no pós-apocalipse, né? Tem esse detalhe. É. A não ser o Exterminador do Futuro 4, né? Que ele é totalmente pós-apocalipse mesmo, mas os outros ele não passa no pós-apocalipse. O Exterminador do Futuro só fica mesmo antes do apocalipse, é o pré-apocalipse, na verdade, né? É, tem esse termo, pré-apocalipse. Na verdade, você nunca sabe direito se é o pré-apocalipse, porque você tá vivendo um negócio, você não sabe se vai acabar mesmo ou não, né? Mas é, foi aquilo que o Oliver falou, tá na iminência, era aquilo antes de você se cagar, você já sente... Como foi que ele falou? Ele falou alguma coisa desse tipo. Antes da merda, você já sabe que vai entrar na merda, alguma coisa desse tipo. O Oliver falou mesmo no Gavistática. Aquele sentimento, assim, do pré-apocalipse, né? E o Matrix, ele se passa no apocalipse, mas ele não mostra apocalipse, né? Já que eles estão, geralmente, no mundo virtual. Ah, não. No 2 e no 3, principalmente, ele já se passa no apocalipse, né? O 3 é aquele que eles estão debaixo da terra? É, esperando lá aquelas máquinas chegarem lá no qual é o nome da cidade? Lá o... Zion, hear me! Zion, mas tem um é o Morpheus, ele fala isso, Morpheus. Sião, o nome da cidade. Não sei se eles traduziram, não lembro. Matrix é só o primeiro, né? O 2 e o 3 é um apêndice com apendicite. É. Foi um comentário curto, mas relevante, que ele falou de dois filmes que, se a gente tivesse citado, acho que ia gerar uma discussão legal mesmo, né? Que a gente acabou não falando. Eu gostei do comentário do Panon. Não sei se é Panon ou se é Panon. O Panon. Ou essa sua versão americanizada. Pois é. Diz aqui. Opa, aqui é a namorada da Lini, que teve meio comentado nesse episódio, e eu gostaria de apontar uma canelada sobre o filme 12 Macacos. Você já percebe que ele é ouvinte do Nerdcast, né? Porque ele tá apontando canelada, né? Isso acontece muito quando a pessoa usa uma expressão de podcast em outro, né? É que nem o pessoal que manda e-mail pro Nerdcast falando, ah, aqui é minha opinião de merda, aqui é do MRG, né? Minha opinião fecal. Sei lá, coisa desse tipo, assim. Tô continuando. O personagem do Bruce Willis não voltou no tempo para evitar o apocalipse, pois no início do filme foi dito que alterar o passado não era possível. O objetivo dele era conseguir uma amostra do vírus original, que ainda não havia sofrido mutações, para que as pessoas do futuro pudessem desenvolver uma cura. Isso é muito importante de ser salientado, pois o filme segue a linha de viagem no tempo que eu defendo. Qualquer coisa que você faça ao viajar no tempo já ocorreu, ou irá ocorrer no seu tempo original. É mais ou menos aquele lance das profecias, que ao tentar evitá-las, a pessoa acaba sendo responsável pelo seu cumprimento, estilo Édipo. Pois é, pena aí com o comentário que foi complexo, tão complexo quanto o filme, não consegui nem entender o comentário, como eu também não entendi o filme. Preciso ler esse comentário de novo e preciso rever o filme. Não, mas é verdade mesmo isso que ele falou. Depois que eu li esse comentário, eu fiquei pensando, é vero, o Bruce Willis estava atrás do vírus, não estava atrás, não era para evitar o pós-apocalipse, ele estava mesmo atrás do vírus. Ele queria o vírus original pra poder ajudar no futuro a criar, acho que se não me engano, o antivírus, né? No caso, uma vacina. Não lembro. É assim. Eu tenho que ver esse filme, sei lá, versão em DVD com os comentários do diretor. Ele destrinchando, sabe? Me explicando as coisas assim, que aí depois eu entendo melhor e depois eu fico culto. Eu fiz isso, sabe em que filme? Eu fiz isso no Poderoso Chefão. Lembra daquele gavetete que a gente falou Poderoso Chefão? Que eu falei um monte de curiosidades e tudo, parecia que eu era uma pessoa culta. Na verdade, eu tinha usado o DVD. Os comentários de áudio do Coppola. Você gostou de mais algum comentário? Então, teve um comentário que eu achei interessante, que eu descobri uma coisa bem legal, Vivi. Nós descobrimos, na verdade, né? Que foi o do Fábio Rangel, cara. Que ele falou que ele achou o Gavestática aqui, foi um ouvinte novo. Ele disse que achou a gente aqui procurando no Google, buscando por podcast cinema menos rapadura. Eu fiz o teste aqui, até o presente momento, a gente tá realmente bem colocado no Google. Sim, estamos em terceiro lugar. Inclusive, se você colocar aqui, eu tô testando agora. Se você colocar apenas podcast cinema, a gente também está em terceiro. Isso é legal. Você vê, né? E a gente nem é especialista em cinema. Em podcast cinema menos rapadura, a gente está em segundo, hein? Ué, mas o Podpods não é em primeiro, depois Matando Robôs Gigantes, depois não, a gente? O Matando Robôs Gigantes está em terceiro. Passamos o Matando Robôs Gigantes, então, nesse exato momento, porque há meia hora atrás eu fiz a pesquisa e a gente estava em terceiro depois. Nossa, olha só, a gente está fazendo aqui a parcial do Google, é isso? Será que você bota podcast games? Será que a gente aparece também? A gente só tem, acho que, três gavestáticas de games, incluindo esse. Deixa eu botar podcast games. Vixe, aí já tá mais difícil, hein? Não tá. Depois você corta isso. É, tivemos aqui vários comentários, como eu falei, né? Mas aqui eu acho que a gente já pode até se dividir aqui em subcategorias de comentários, cara. Eu tava falando aqui com a Vi antes, a gente pode botar aqui o momento puxa-saco, cara. Tá começando a ter uns fãs, Vi, que já estão ultrapassando as barreiras aqui e se emocionando com a gente. Você vê aqui, por exemplo. Eu acho bonito isso, sabia? Eu acho bonito as pessoas se emocionarem legal. Com a gente. Eu achei um comentário bonito, que é do Tarcísio Lucas. Ele chegou assim e falou, alô galera do Gavestático, obrigado por retornar com o podcast. Isso, cada vez que ele fazia uma frase dessa, ele colocava pelo menos umas 7 ou 8 exclamações. E ele fala, nossa, quase chorei de emoção quando vi um programa novo no site. Olha só, esse é o momento puxa saco aqui do Tarcísio Lucas. Muito obrigado, Tarcísio. Pode ter certeza que é recíproco, né? A gente também fica muito emocionado com o seu comentário. E aqui, dividindo, compartilhando aqui um pouco esse momento puxa saco, tem aqui uma escala um pouco diferente. Também a Aline, acho que ela tá no patamar acima de puxa-saco. Ela é nossa, como diz o Fábio, ela é ouvinte modelo, né? Ele falou assim, olá, que felicidade, o retorno de viagem, a primeira notícia boa é ver que tem Gavestática novo. Cara, eu achei muito bonito, Aline. Muito obrigado mesmo, ficamos muito felizes. É, vocês fazem da nossa vida uma felicidade. Muito bonita essa frase aí de para-choque de caminhão. E uma subcategoria do momento puxa-saco, a gente podia criar agora, nesse momento também, o momento pela-saco, que é quando também que os ouvintes que já começam a boa, velho, que porra é essa? Que é o caso aqui do Marcos, Senhor dos Cogumelos Verdes. Já gostei do nick do cara. E ele falou assim, pô, tá demorando pra sair o novo Gavestática, caraca. Esse aí tá fazendo aniversário. E assim, é um momento pela saco, mas é uma brincadeira, porque realmente eu tenho que concordar com ele que tudo isso é culpa aqui da Vi, que ela disse que o Gavestática não ia atrasar e tá atrasando. É, né? Eu falei, no último Gavestática, eu falei que não sabia quando é que ia sair esse Gavestática, porque eu não podia mais editar com toda mas... velocidade. Eu já tava com argumento argumento aqui, que eu já sabia que você ia falar isso, eu já tava com um argumento. Quem é que vive no Twitter falando, editando Gavi Estática, editando Gavi Estática, desde o mês passado, esse Gavi Estática não sai. Quanto tempo deu esse Gavi Estática? Quantas horas de gravação? Verdade, né? Eu acho que ele foi o Gavi Estática maior que a gente fez até agora, né? Em duração de gravação, não, foi. A gente gravou bastante, mas eu digo de edição final, né? É, de edição final seria o do PH, mas a gente divide em dois tão grandes que ficou. Foi até bom você comentar isso, que pra quem não sabe, esse Gavi Estática aqui tá gigante, foi deletada muita porcaria ainda, que a gravação com o Hugo Soares lá tava quase 3 horas. É muita porcaria, cara. Também, se deletar todos os palavrões que o Hugo Soares falou, já caiu 1 hora aí, né? Esse também, eu acho que é o Gavi Estática com mais palavrões que a gente teve até hoje, cara. É que, infelizmente, a gente não segura a língua do convidado. Ah, cara, não, se botasse também o Torinho depois, nossa, aí só ia tá p*** o tempo todo, né? Valeu aí todo mundo que comentou, teve muitos outros comentários que a gente não falou aqui, né? Inclusive o comentário super relevante do Ola aqui, que ele disse que ele fustiou. Olha, eu achei que isso não ia acontecer com a gente. O quê? Botar first? É, eu achei que isso aconteceu com gente famosa, não, assim. Não, menina, já teve um Gavi Estática muito antigo que teve alguém que também deu um first e aí ficou assim, ah, primeiro, e ficou, sei lá, um dia todo sem ninguém comentar, tá ligado? Aí ficou lá o comentário lá em cima, primeiro, e não tinha segundo. É o first fail isso, né, cara? Tivemos muitos comentários mesmo, ficamos muito felizes. Continue comentando, galera, que isso daí, por mais que o Gavi Estática esteja atrasado e tal, a gente vê todos os comentários e isso anima muito mesmo a gente retomar, tentar se dedicar cada vez mais ao Gavi Estática. E pra o pessoal que quer mandar um e-mail, o que é que o pessoal faz? Quem quiser mandar e-mail pra gente, é só escrever para contato@gaveteiro.com ou então ir na página do Gavi Estática e lá no finzinho de ter lá, mande um e-mail para lermos no ar. Você preenche lá seu nome, seu e-mail, seu site ou seu Twitter, ou não precisa preencher aí. E aí você escreva alguma coisa pra gente e clica em submit. Porque a gente não sabe como traduz, né, o submit. Na verdade, a gente nem se ligou pra traduzir isso daí. Não, eu me liguei, eu procurei e não achei. Ah, não achou? Eu nem procurei. Mas é bom porque, lembra quando os games, eles incentivaram bastante a gente a melhorar o nosso inglês, né? Porque a gente ia aprendendo. O Gaveteiro também faz isso, sabia? Você vai vendo, assim, umas coisas em português, outras em inglês, assim. E fica aqui, deixa também pra se alguma empresa aí de web design quiser patrocinar a gente fazendo a versão 3.0 do Gaveteiro, tá aí também. A gente tá sempre aberto pra esse tipo de coisa. É, quem trabalha com sites, com desenvolvimento de sites. O pré-requisito é fazer um site melhor do que o atual. Fazendo melhor, a gente já pode conversar. É, né? A gente recebeu muito e-mail também, Vi? Também foi um recorde de e-mails? Não, não foi um recorde de e-mails, mas recebemos alguns e-mails. Vou começar lendo aqui do nosso amigo Senpai, aquele que... Não, você não precisa fazer essa piada. Ela não merece ser relembrada. Tá bom. Então, Senpai, você lembra qual é a idade dele? Que ele não atualizou aqui. Enfim, é o Senpai que também não sei de onde ele é, mas enfim, ele falou o seguinte: amigos, quero primeiramente agradecer por vocês voltarem aos casts. O pessoal acha que a gente vai voltar a postar a cada 15 dias. Voltarem aos casts e fiquei muito feliz com o casamento do Fly. Ué? Casamento do Fly com a Vi, eu já casei com você? Não, tô sabendo. Mas se quiser me dar um presente, eu tô aceitando. Sim, não, presente a gente sempre aceita. Coincidentemente, até o Hugo zoou a gente. É, então, mas nós só ficamos noivos. Ficamos noivos, olha só. Meu tio ficou noivo por 10 anos antes de casar, sabia? É, mas esse não vai ser o caso. Então, ele continua aqui. Depois, manda caixa postal aí. Ré, ré, ré. Caixa postal que ele fala é pra mandar presente também? É. Opa, já gravamos o segundo. Qual era o outro? Era o Diego Ferreira? Quem? Acho que foi o Diego. Reouvindo o último cast, lembrei de uma animação muito boa, Titã, também de um futuro apocalíptico. Mas essa animação tem um mega final feliz, que é a reconstrução de um novo planeta. Pô, já tá dando spoiler do negócio todo aqui. Como sempre, desejo a vocês tudo de bom, um mega abraço a todos, fui. Você achou esse desenho, Titã? Eu lembro dele. Era um anime mesmo ou era um desenho? Não sei. Eu lembro de uma animação dessa, mas eu não lembro se eu assisti. Enfim, fica a dica aí pra quem quiser ir atrás. Próximo e-mail é do Tarcísio Lucas. Opa, o do momento puxa-saco, ele está de volta. Isso. Ele disse assim: hello, galera, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente gostaria de agradecê-los por toda a diversão e informação que vocês têm me proporcionado ao longo do último ano, quando quando conheci vocês. Todo dia à noite todo eu. Todo dia à noite é um negócio esquisito, né? Ai, meu Deus do céu. Todo dia à noite eu tinha e ainda tenho o costume de chegar em casa e ouvir algum podcast de vocês. Como eu moro na moradia estudantil da Unicamp, logo meus colegas universitários começaram a ouvir e passar para seus outros colegas. Podem apostar, muita gente aqui da Unicamp acabou conhecendo e apreciando o trabalho de vocês. Primeiro, Tarcísio, defina muita gente. Muita gente pra mim tem que ser no mínimo 50 pessoas. Se forem todas as pessoas da moradia estudantil da Unicamp, é muita gente. Não, mas ele não falou que são todas, ele disse muita gente daqui, né? Só sei que quem passa da Unicamp é considerado inteligente. Ah, então quer dizer que temos ouvintes inteligentes? Aumentando agora o nível dos nossos ouvintes? É. Então, o que a gente precisa aqui é que os amiguinhos chamem do Tarcísio comentem também, né? Comente, mande e-mail pra gente ver até onde estamos atingindo, né? Se a gente não receber nenhum e-mail, quer dizer que é faro. Defina faro. Contador de Goga. Defina contador de Goga. Isso daí é com o Fábio depois. Essas gírias nordestinas são impressionantes. Deixando a babação de ovo um pouco de lado, gostaria de saber se vocês colocarão na sessão de RPG alguma resenha sobre o kit introdutório de Dungeons & Dragons que a Devir acabou de lançar. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre ele. Sou um jogador experiente, mas qualquer ação que tente popularizar nosso amado jogo deve ser olhada com carinho. Comprei o kit e tem pontos positivos e negativos. Enfim, galera, um forte abraço a todos. Então, quem entende mais de RPG aqui mesmo aqui da gente é o Aiken, né? O Aiken e o Goldfield, que participou do podcast hoje, mas ele não é da equipe, né? Então, pra escrever alguma coisa, teria que ser o Aiken, né? E o Aiken, a gente até tentou aqui pra ele fazer uma participação, como vocês viram no começo do bloco de notas, né? Pra ele falar um pouco do kit introdutório de D&D, só que ele não pôde participar. Mas, basicamente, o que ele mandou, tinha até mandado um textinho aqui, a gente pode encaminhar pro seu e-mail depois, mas, basicamente, o que ele quis falar mesmo é que ele é da opinião que a quarta edição do D&D é a pior coisa que foi feita em questão de RPG nos últimos tempos, né? Basicamente, essa é a opinião dele, né? Não. Então, não espere um texto do Ike. Mas, de qualquer forma, ele mandou respondendo aqui o que aquele acha e tal, como ficou um pouco grande, a gente vai mandar pro seu e-mail, tá certo, Tarcísio? Logo, logo deve estar chegando aí. O Yari mandou um e-mail aqui também pra gente, ele falou: olá, meus caros engavetados, como vocês estão? Eu tô bem. Bem também. Bem, respondendo a pergunta, criptozoologia... É um ramo da... Aqui a gente fez a pergunta, né? O que era a criptozoologia. Isso. É um ramo da ciência que estuda animais fantásticos e seres mitológicos, colocando-os em geral sob uma perspectiva científica, buscando encontrar evidências de que eles existem e tentando encontrar provas de que eles estão por aí. Obviamente, a criptozoologia não espera encontrar criaturas completamente reais, buscando estudar lendas e adaptar para uma realidade científica. Mesmo que muitas vezes a ciência regular considere ela como um pseudociência, a criptozoologia já encontrou criaturas incríveis mais de uma vez. Como exemplo, o selacanto, é isso mesmo? Isso. Peixe que acreditava está extinto, mas que foi redescoberto há pouco tempo. Ou a lula gigante, que se acreditava ser só uma lenda. Eu posso até fazer um parênteses aqui, que eu acho que uma criatura fantástica também, que acabou sendo banalizada, é o ornitorrinco, não é? É uma criatura fascinante, porque ela... Como é que ela é? É um mamífero, não é? É um mamífero que bota ovo. Mamífero que bota ovo... E nada, né? É um mamífero que bota ovo e nada. É muito bizarro aquilo, cara. É um bicho que se fosse descoberto hoje... Ia ter, sei lá, gente protestando na rua, dizendo que 2012 é o fim do mundo mesmo. Então, ele fala aqui também, sobre o episódio... Episódio? Sobre o... Agora eu não vou conseguir falar outra palavra, não sei, episódio. Episódio. Isso. Sobre o episódio... Bem, eu gostei muito. O episódio que ele fala é o... 54. Bem, eu gostei muito. Para mim, o fim do mundo mais verossímil é o filme A Estrada, que, por sinal, é um dos meus preferidos nessa lista. No mais, espero mais episódios. Um abraço, Yari. Olha aí, o Yari é um cara que compartilha aí da nossa opinião da Estrada, que é um filmaço e tal. Não é que nem o Aiken, que achou que o filme é forçado, né? Mad Max que é forçado pra c... Ah, por favor, né? Ah, então a gente também recebeu vários outros e-mails que não dá aqui pra gente ler, porque o Capitão que já tá gigante. Mas dentre esses e-mails, a gente recebeu aqui uma coisa que tá ficando frequente, né? É até bom a gente aproveitar o momento pra até esclarecer um pouco isso. Muitos e-mails, o pessoal pedindo parceria com a gente aqui, com pessoas que têm blog blogs, né, e tá pedindo parceria do Gaveteiro com esses blogs deles. Então, a gente precisa definir aqui o que é uma parceria, né? Vi, eu quero parceria do Gaveteiro com o meu blog. O que é que você imagina de cara? Um banner aqui e um banner lá. Isso, exatamente. Esse tipo de coisa, o Gaveteiro não faz mais. A gente fez bem no começo, né, mas a gente não tá mais fazendo, mas não é porque a gente é metido ou coisa do tipo, não. É porque depois de a gente pesquisar, né, eu não sei se a gente deve ter comentado isso em algum Gavestática, depois de a gente fazer algumas pesquisas, até no Guanabara falou isso também lá no podcast deles, isso daí, a gente fazer essa troca de banners não é uma coisa legal, que o Google não encara isso com bons olhos, né, ele não vê isso com bons olhos, é uma coisa meio que acaba prejudicando um pouco na indexação, que é aquilo lá de como a gente vai aparecer pro Google, né, ele acha isso que é uma forma meio de trapaça, né, entre aspas, assim, né, não sei como é que tá hoje as definições dele, mas até o momento, até quando a gente tava pesquisando isso, viu que não é uma coisa muito legal, por isso que a gente não faz mais. Agora, claro que quem quiser sugerir um outro tipo de parceria, né, uma troca de conteúdos, não sei, vê aí o que é que vocês podem sugerir, aí a gente pode ver, de repente, uma parceria, de repente, o que é que a gente pode fazer, em vez de fazer troca de banners, o que a gente poderia fazer é tipo o que a gente fez agora com o Hugo Soares, com o Pauta Livre News, uma troca de participações no podcast, numa forma legal? Sim, também uma troca de colunas, de repente. Isso eu já acho válido, por exemplo, o Ike, que já participou lá do Pauta Livre News, e o Hugo Soares está participando aqui do Gavestática, como o Hugo Soares e o Torinho já participaram também lá do spin-off do Gavestática, lá nossa, tô esquecendo o nome da coluna, cara, vai me matar. Imagem projetada. Isso eu acho que é uma forma de parceria válida, né? Então, esse tipo de coisa o Gaveteiro tá aberto, agora já troca de banners, a gente já não tá mais fazendo isso, justamente por esses motivos que a gente falou. Então, Vi, o que mais a gente teria pra falar? Tem o nosso Twitter. Qual é o nosso Twitter, Vi? @ogaveteiro. Ou como muitas pessoas estão falando hoje em dia, né? twitter.com/ogaveteiro. Ah, tá. Porque o pessoal não sabe qual é o endereço do Twitter, né? Tem gente que não, né? Sei lá. Ô, Vi, bora testar nossa popularidade? Ai, meu Deus. Muitos podcasts fazem esse tipo de interação, mas são podcasts grandes, né? Que fazem esse tipo de interação do Twitter, né? Vamos testar aqui como tá o Gaveteiro com os seus poucos, sei lá, 200 e poucos seguidores, né? E desses 200, deve ter uns 100 que são spams, mas beleza, vamos testar. O que é que a gente pode falar aqui? E aí, traças, estamos gravando um bloco de notas. Alguém manda um oi aí. Beleza, foi. Vamos testar a nossa popularidade, Vi. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra alguém interagir. Cara, acho que se o Caio Braga tiver acordado e vendo Twitter, ele interage. Ah, ele é, né? Que conta a gente aguarda aqui? Um parênteses que ele pode fazer aqui quanto a Twitter é o Hugo Soares, né, cara? O Hugo Soares, ele tem um poder que, segundo ele mesmo fala, é o poder do ninja gordo. Quando a gente lança um Gavestática, ele consegue dar RT, e isso não tô exagerando, não, é fato. É, pena que eu não dei uma print. Ele consegue dar RT do nosso tweet antes de no nosso tweet sair, cara. É impressionante, verdade. Isso, cara. Porque a gente tweetou lá no tweet do Gaveteiro, do Gavestática passado. Quando fui ver na timeline, o tweet dele tava antes do nosso. Eu fiquei impressionado com isso. É poder, verdade. Do ninja gordo. Lembrei o negócio do poder do ninja gordo. Olha só, nossa, foi muito rápido, Vi. Foi muito veloz. Já recebemos aqui um oi da Isabela Abis Kazaka. Ah, ela comentou no último Gavestática, se não me engano. Não foi? Acho que comentou. Sim. O Twitter dela é o @isakazaka. E ela mandou um oi aqui muito prontamente, devido à edição, né? Depois a gente esperar quase uns 10 minutos. Mentira, foram 5 minutos. 4 minutos, na verdade. Olha só, cada minuto conta muito. Você vê aqui que nós já estamos ficando muito populares, viu? Ah, demais. Vamos testar, olha só. Fique registrado que demorou 4 minutos. Vamos ver quanto tempo da próxima vez a gente consegue, pra ver quanto a gente tá evoluindo nossa popularidade, nosso índice, né? De popularidade. É, né? Mas eu tô ligado do jeito que a gente é, quando a gente acabar a gravação vai vir um monte de oito. Olha aí o Caio Braga atrasado. Já quase aqui finalizando a gravação, Caio Braga aparece aqui, ele falou um oi também. Sabia, Caio Braga não ia me decepcionar. O que ele falou? Oi aí, abraço pro casal 20. Casal 20? O que é casal 20? Eu nunca ouvi essa expressão. Essa expressão casal 20 é coisa de gente de antigamente. Vixe, agora não, ia ser irônico se por acaso hoje eu estivesse gravando com o Ike, né, uma coisa desse tipo, né? Ia ser muito bizarro, velho. Finalizamos aqui então com o Caio Braga aí, né, os 45 do segundo tempo aí, mandando aqui um oi pra gente. E a gente fica por aqui, né? Comentem bastante, mande e-mails, mande ois no Twitter, qualquer coisa desse tipo, e esperem ansiosamente, como a gente também vai esperar ansiosamente, pelo próximo Gavestática, né? Um abraço a todos, falou. Tchau.